Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu nunca vou esquecer, há 12 anos, no meu casamento, um microfone falando para todo mundo: são 100 quilos! Caraca! Caralho. Caraca, não lembrava disso. Alguém falou que você tinha 100 quilos. A Varda, quando me subiram na cadeira. Caraca, são 100 quilos. Aí falou assim: ó, segura a cadeira que são 100 quilos! E 12 Toma anos aí. Depois, eu voltei ao peso do meu casamento. Ainda são 100 quilos! 100 quilos! E agora foi a minha pessoa! Atenção, casamento, é um gordo! Caso vocês não tenham notado. É, caso. É. Olá, pessoas. Aqui é o Gaveta e eu já tô com a minha tag na orelha. Pois, aqui é a portuguesa e eu também corri dos dardos. Olha aí. Na bariátrica selvagem. Ah. Estamos trapaceando na vida? Estamos. Para com isso. É uma competição. Mas é bom demais. Aqui é o Azaghal e, estatisticamente falando, um de nós vai engordar de novo. Ah, não! Não. Caraca, é verdade! Não, gente, não. Que merda! Muito bem, nós estamos aqui finalmente para cumprir uma promessa e fazer o Nerdcast das bariátricas selvagens, rapaz. O pessoal falou que a gente comprou o desconto do Groupon pra bariátrica. Compramos, compramos. Todo mundo aqui, inclusive a portuguesa, que era meio que um segredo, ninguém tinha falado nada. Pois é, ninguém falou nada. Portuguesa começou essa história. Eu fui a primeira a desistir. Eu me rendo, eu me rendo. Canelada. Canelada. Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. É isso, Malfeito. Hoje você está aqui no lugar da Azaghal, porque a Azaghal está, neste momento, em São Paulo, cuidando das finalizações da obra do Nerd Bunker. Caraca, vai ficar pronto! Levei as cadeiras novas lá hoje, hein? Levou as cadeiras novas? Olha Voltei aí. Voltei as cadeiras novas também, se alguém cair... Olha aí, mal. Olha só, você vai ter o seu lugarzinho lá. Eu já escolhi o meu cantinho, o cantinho do Logan. Ah, o cantinho do Logan, né? Exatamente. Logan. Muito bem. Ó, então a partir de segunda-feira que vem, hein? Olha aí. Olha aí. Olha aí. E queremos falar dos nossos amigos do PicPay, Malfátio. Sensacional. Se você sabe, a sua rede social de pagamentos, onde você pode mandar aquele dinheirinho que você ficou devendo para o seu amigo, ou até receber dele, exatamente. Você pode pagar por um serviço ou receber por um serviço que você prestou, até uma venda, uma compra. Cara, você pode usar pra tudo. É bem fácil. É uma rede social onde você tem um perfil e você acessa o perfil das pessoas e você simplesmente manda grana pra lá. E como é que essa grana chega na sua carteira virtual do PicPay? Se você recebe uma grana da carteira virtual do PicPay, o que que acontece? Ela fica lá no seu perfil e aí você pode ou usar essa grana, esse crédito, pra comprar outras coisas via PicPay ou pagar outras pessoas e tal. Ou você pode pedir pra que seja feito um depósito na sua conta bancária, rapaz. Rapaz, e lembrando que para uso pessoal não tem nenhum tipo de taxa. Se o cara te mandar 10 reais, você pedir para depositar esses 10 reais que tá no seu perfil do PicPay na sua conta bancária, vai chegar 10 reais. Se você quer pagar 10 reais com alguém, com seu cartão de crédito, o que seja, você vai pagar só 10 reais. Não tem mordida do PicPay, a não ser que seja para uso comercial. Mas de forma assim, normal, que a gente usa no dia a dia, cara, é muito, muito prático. E além dessas funcionalidades, você pode fazer outras coisas, como comprar crédito. Créditos da Google Play, Malfátio! Ah, isso é uma mão na roda. Pra você comprar seus aplicativos na Google Play, fazer suas coisas, o que você precisar, você compra créditos diretamente com o cartão de crédito via PicPay, dentro do aplicativo da PicPay. Não tem que ir no ponto de venda pra comprar aquele cartãozinho pra raspar. É, não precisa nem mandar o funcionário. Vai comprar dois cartões do Google Play lá pra mim. Exatamente. Olha só, outra coisa que você pode fazer. Realizar recarga de crédito nos seus celulares via PicPay. bem, rapaz. Você acredita nisso? As principais operadoras trabalham todas com o PicPay. Você simplesmente, para acessar esses serviços, basta você abrir o seu aplicativo PicPay e ir na aba Serviços, que você vai ver toda a lista de serviços que você pode comprar diretamente com o PicPay usando o cartão de crédito ou o crédito da sua carteira virtual do PicPay, que já estejam lá por acaso. Certo? Lembrando, olha só, é muito importante para você fazer recarga de celular, para você testar. PicPay estará dando cashback de 20% nesta recarga que você fizer via cartão de crédito em recargas de até R$30. Ou seja, o que é cashback? Volta parte do seu dinheiro. 20% do que você gastar nessa recarga volta para você na sua carteira virtual do PicPay, cara. Muito bom. Você gasta dinheiro muito e ganha bom. Dinheiro de volta. Certo? Então baixe gratuitamente aí para iOS ou Android. Tem link aí no post. Aproveita e faz sua conta agora no PicPay e começa a usar. Lembrar mal que na Nessão tá rolando a liquidação Modafoca 2018! Olha aí, sensacional. O site já está todo invadido por pequenos Samuel L. Jackson. Falando Modafoca. É o terceiro ano consecutivo da liquidação Modafoca que a gente faz em janeiro. Cara, é inacreditável. Ó, esse ano só vai até dia 21 de janeiro, então presta atenção pra você não perder. Olha o que tem. Esse ano eles criaram uma novidade. O preço Modafoca, que é onde o desconto real, tá? É onde o desconto motherfucker, é onde você vai achar aquele desconto inacreditável. Por exemplo, livro Ozob Protocolo Molotov, R$18,90 à vista no boleto, cara. Olha só. Os livros do Protocolo Blue Hand, tanto alienígenas quanto zumbis, R$29,90 cada à vista no boleto, cara. Tem uma almofada exclusiva, né? Só R$37,90 cada à vista no boleto. O kit Eduardo Sport, que tem a Batalha do Apocalipse, mais a trilogia Filhos do Éden, R$84,90 à vista no boleto. Quatro livros, Malfácio. Quatro livros do Esforverso, cara. Tem quadros exclusivos da Nestor que são irados a partir de R$37,90 cada à vista no boleto. Colecionáveis a partir de R$19,90. R$19,90. Só que a minha perdição é um colecionável. Olha, né? Só, ofertas com 80% de desconto, cara. Olha só, tem letreiro de mesa, jogo americano, caneca squeeze de alumínio. Muita, muita coisa, cara, na liquidação Modafoca! Agora só até dia 21 de janeiro de 2018. Aproveita, não tem hot site, é só entrar na home da Nestor.com.br e aproveita, cara, tá muita loucura. Vai lá na Nestor, na maior loja nerd do Brasil! Se você não quiser ouvir os recados e e-mails dos últimos 10 podcasts, você pode pular diretamente para 22 minutos e 37 gotas de picanha. Muito bem, Malfácio. Quero agradecer aos 10. Olha aí, ó. Início de ano. Cacete de agulha diminuiu. É sempre assim, né? Só Claudiana Goulart dos Reis e Thaís Mota Guerra doaram sangue. Como assim? Primeiro, obrigado, meninas, por terem doado sangue e salvado vidas. Mas, gente, início do ano, não é desculpa. Vamos doar sangue, cara, que as pessoas precisam a todo momento os bancos de sangue sempre precisam de mais sangue, cara. Então doe sangue. Mande sua foto aqui pra gente agradecer você. Isso aí. E o Scalpo Solidário contou com a contribuição de Isis Erhan, bonito nome, Claudiana dos Reis, também doou seus cabelos. Olha aí, ela doou sangue e cabelos. Muito bom. Olha aí, muito bom. Ah, é verdade. É, tá aí nos dois mesmo. Arte dos fãs. Aí, caraca, aí tem muita coisa. Gente, avisando, spoilers de... Tem as artes dos fãs tem spoilers do Nerdcast de RPG, Call of Cthulhu 2, O Horror do Necronomicon, que publicamos semana passada. Então, se você não quiser, se você ainda não ouviu, vá ouvir e depois você vê as artes dos fãs. Pois venha brigar com o Alexandre aqui. Lembrando que ainda tem artes que foram enviadas que não deu tempo de recolher tudo, então... Não, vai ter mais na próxima leitura, tem outra leva de... Olha só, tem o selfie do Búfalo e o Necronomicon pelo Marcos Gomes, olha só. Teve muito selfie do Búfalo, eu vi, cara. O Sacrifício Canino por Fabrício Rangel. O título desse RPG devia ser o Horror de Alexandre Ottoni. Não, para com isso. Olha só, você não vai entrar nessa, não. Eu sei que tá todo mundo sacaneando e brincando e tal, não sei o quê, mas eu não sei que sanidade vocês esperam de um RPG de Call of Cthulhu. Nossa senhora, cara. Olha só, bom, vocês vão ver o próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, era uma escolha de vida ou morte. Aí, tá vendo? Tá se sentindo culpado, RPG. Tá tendo muita discussão. Olha só, RPG Cthulhu por RPG Henrique, muito maneiro. O Rex D20 por Tyson Ferreira, teve alguns dados do Rex, do D20 do Rex. O último adeus de Billy por Christian Diego. O horror do Necronomicon por Alcides Henrique. Kátia Flávia por Arthur Melo. Olha a Kátia Flávia, muito bom. Dom Azagal por Murilo Carvalho. Búfalo Selfie por Gabriel Vieira. Também tem outro búfalo do João Pedro Garrote. Tem outro búfalo com o livro do Gabriel Garcia. O Billy. Pôster do Thiago Inácio. Ficou muito maneiro. O Billy. A Flávia Viana também fez o Billy. O Billy Faraday pelo Átila Francisco. A maior lacração dos anos 30 pelo B. Sampaio de Oliveira. E a ida de Billy por Guilherme Neto. Olha aí, cara. Muitas artes dos fãs, cara. Triste. Primeiro e-mail aqui do João Lucas Schuller, 20 anos, estudante de biomedicina na UFF Cordeiro, Rio de Janeiro. Saudações, Jovem Nerd, Azaghal e nerds de todo o Brasil. Primeiramente, gostaria de dizer que este não é meu primeiro e-mail. Passou por todas as etapas. Sobre o Nerdcast RPG Call of Cthulhu 2... Ó, presta atenção. Você já sabe que vai ter spoiler aqui. Se você não ouviu ainda, pula diretamente para... 22 minutos e 37 gotas de picanha. Já sabe. Beleza. Exato, está avisado. Spoilers, vai. Posso dizer que agora o ano de 2017 finalmente acabou e com chave de ouro. Gostaria de parabenizar o Jovem Nerd, o Senhor da Oceania e todos envolvidos nesse projeto sensacional. Esse Nerdcast foi uma experiência única e, seguindo o conselho dado, ouvi o mesmo com fones de ouvido no escuro, isolado de todos. Muito bom, garoto. Exatamente, assim mesmo que deve ser ouvido. Posso dizer que a experiência não poderia ser melhor, já que com isso consegui uma imersão inacreditável, imaginando perfeitamente todas as situações e ainda criando um vínculo com todas as personagens. Essa é a pior coisa, você criar um vínculo com o personagem. Ainda mais não é pra ficar louco com tudo. Enfim, não quero enrolar muito deixando o e-mail longo e chato, só queria destacar duas coisas que me chamaram muito a atenção. Uhum. O áudio na voz do Nyarlathotep. Nunca havia tido uma experiência em áudio como essa, e posso dizer que foi aterrorizante. A sensação de ter alguém sussurrando algo no escuro com a voz ecoando a minha volta, literalmente uma presença maligna que me deixou com um gelo na espinha e com os pelos arrepiados. Foi até aquele microfonezinho maneiro, né? A gente tem o microfone binaural, porque agora o que aconteceu? Eu conheço essa técnica desde que eu tinha 10 anos. Na Disney, quando eu fui na Disney, tinha um lugar lá que tinha uma sala que você escutava som, que eles chamavam de som em 3D. E eu falei, caraca, cara, é muito louco, porque parece que você tá... E aí isso ficou perdido durante séculos. E aí, tempos, a gente lembrou dessa técnica que chama binaural. E é uma técnica muito, muito antiga. Muito antiga. Porque ela consiste basicamente em recriar as condições de 3D do seu ouvido. Assim como o filme 3D faz isso com a imagem, né? Que é você filmar com pequenas angulações variantes que equivalem à distância de um olho humano para outro para criar a paralaxe certa e criar aquela sensação de profundidade. É a mesma coisa que eles fazem com o áudio. O microfone que a gente comprou, você não precisa comprar um microfone especial para isso. Você pode fazer isso com dois microfones. Mas tem toda uma técnica de você botar, assim, a mais ou menos 18 centímetros entre um microfone e outro, que é mais ou menos a distância entre os dois ouvidos, e você criar alguma densidade entre os microfones para simular a densidade da caixa craniana. Então, a ideia é você captar som da mesma forma que o ouvido humano capta. Exato. E aí, quando você reproduz, é como se o seu ouvido estivesse ouvindo aquilo. Exatamente. Você vai ouvir... Sabe, quando alguém tá falando do seu lado direito, você ouve tantos por cento desse som no ouvido direito e tantos por cento menos desse som e um milésimo de segundos depois no outro ouvido, entendeu? Sim. Então, quando você grava dessa forma e reproduz, ele tá justamente simulando a mesma forma que o seu ouvido captou o som. Então, parece realmente que o cara está sussurrando no seu ouvido, cara. É muito assustador. É sensacional. E aí, depois da gente conhecer isso, comprar esse microfone e tal, a gente tem um projeto assim e tal, virou uma febre essa porra na internet com aquele negócio de ASMR, de gente falando sussurrando, abrindo pacote de biscoito, comendo. Passando a mãozinha, né? Passando a mãozinha. Cara, bizarro! Bizarro. Cara, não busquem por isso no YouTube, que vocês vão achar cada bizarrice. Aí chamam esse som agora de ASMR, mas não é. O nome da técnica é binaural. É o nome da técnica muito antiga, dos anos 30, cara. É uma coisa muito, muito antiga mesmo. Mas que foi agora ressuscitada por essa febre de... Então a gente usou isso pra fazer a voz do Nier Latotep, pra ter esse diferencial de parecer uma voz que tá ao seu redor, né? E já que é pra ser um Nerdcast assustador, a ideia é essa. É terrorizar. Ficou muito bom. E aqui, terminando o e-mail do João, ele diz o seguinte, ó. No fim desse episódio, nós descobrimos ou confirmamos quem é Jovem Nerd Alexandre Antônio Alexandré. Ah, começou, começou. Pobre Billy. meu coração está junto com o seu, viu, João? Pobre Billy. Você que não vai... Você não vai conhecer meu cachorro, viu, Ale? Olha só, você, por favor, não estimule a transferência de uma história fictícia pra realidade, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um altarzinho pro herói dessa história, que foi Billy, lá no Nerdverse. Foi mesmo. Como sempre diz o Azaghal, esse é o Jovem Nerd. Ah, caralho, tá bom. Essa frase nunca foi tão perfeita. E agora, Malfátio, vamos para os e-mails do último Nerdcast anterior ao de RPG, que foi de Política Internacional 2017. Começando com o Lucas Mangolin, 21 anos, estudante, presidente Epitácio São Paulo. Esse nome é o primeiro e-mail. Lambda, lambda, lambda. Caro senhor da Oceania, Jovem Nerd, aqui o Mal que está aqui. Parabéns pelo excelente trabalho com os Nerdcasts. Escuto desde 2012, época de colegial meu. E desde aquela época sou grande fã de vocês. Sou um grande exemplo de determinação. Muito obrigado, muito obrigado. E sem mais delongas, ele continua aqui. Vamos ao conteúdo desse e-mail. Bem, envie esse e-mail apenas para explicar uma curiosidade. Surgiu o Nerdcast 601, Política Internacional, 2017. De que no Brasil não pode se usar símbolos nazistas, pois caso os use, haverá consequências penais, como na Alemanha. Tomando como base o expresso no parágrafo 1º do artigo 20 da lei, número 7716/89, entende-se que pode sim ostentar símbolos nazistas, desde que não tenha cruz soástica ou gamada no símbolo. Pense, por exemplo, em um rapaz que sai na rua com uma camiseta em que tem a estampa do rosto do Adolf Hitler e grafado "This was a nice guy". Assim como gritar "Heil Hitler". Não há qualquer problema penal. Social, há. Afinal, quem quer conviver com um neonazista maluco? E eu sei que não quero. Mas do ponto de vista jurídico, desde que não tenha cruz, símbolo do nazismo, não há crime, imperando a total liberdade de manifestar-se nesse sentido pró-nazista pro maluco que queira. Cito o texto da lei mencionada logo abaixo. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Exatamente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Eu fiquei preocupado agora porque na vitrine do Nerdcast de RPG tem umas bandeiras com a suástica, mas tipo assim, a gente não tá divulgando o nazismo. É uma ameaça do programa, assim. Existe um contexto de ameaça ali. Pelo que eu entendi, não há uma divulgação pró-nazismo ali. Pelo contrário, a gente tem que tá mostrando aquilo como uma ameaça. Mas, enfim, eu não quero ir pra prisão nem tomar multa. Mas é isso mesmo. Se não qualquer história ou... O livro. Livro de história, por exemplo, né? Não poderia mostrar a suástica. Caraca, cara. Provavelmente devem achar que não existe símbolos que não tem a cruz suástica, ou não. Mas se acharem, lembre-se do símbolo da SS. Ele pode ser muito bem usado por qualquer um, aqueles raiozinhos, né? O S em formato de raio, sim, né? De todo jeito, não temos uma total liberdade, se é que podemos dizer assim, de manifestar-se em prol do nazismo, assim como os americanos. Assim, eu acho que ninguém deve se manifestar prol nazismo, né? A gente já sabe o que isso significa. Exatamente. É, que carregam a bandeira nazista sem qualquer consequência penal. É, que lá nos protestos os caras carregavam a bandeira e não acontece, sim, nada. O cara tem direito de carregar lá, né? Aqui, se o cara fizer isso com o objetivo de apologia ao nazismo, de divulgação pró-nazismo, aqui é crime. PS, não defendo nazismo, apenas escrevo pra explicar uma curiosidade que achei que ia passar despercebido. Não, deu pra entender. Né? Você vê, todo mundo fica, não, ó, presta atenção, não é bem... Tem que explicar direitinho pra não ter confusão. Exato, certo? Exatamente. Valdez Araújo, 30 anos, artista 3D, Belo Horizonte, Minas Gerais. Salve, nerds, trabalho com 3D, mas gosto muito de geopolítica e política externa. Gostei muito do último Nerdcast e queria acrescentar algumas coisas importantes importantes que aconteceram em 2017 no Oriente Médio. 2017 houve os desdobramentos da tentativa de golpe militar na Turquia ocorrido em 2016. Na véspera do acontecido, equipamentos militares russos localizados na Síria interceptaram informações de militares turcos que identificavam um golpe militar em curso para tirar Erdogan do poder, este sendo alertado pela Rússia. Teve tempo suficiente para se safar. Passado o tumulto nas investigações, descobriu-se que o QG do golpe foi a base de Incirlik, usada pela OTAN, levando Erdogan à seguinte pergunta: se a Rússia, lá na Síria, previu o golpe, por que a OTAN, que é minha aliada, não previu? Uhum. Esse episódio provocou uma guinada política na Turquia, se afastando do Ocidente, se aproximando mais da União Euroasiática, inclusive sendo mais receptiva à ideia de Assad continuar no poder. Também foi o ano que o Estado Islâmico foi derrotado. Deixou de ser um furacão para se tornar uma tempestade tropical. Meu Deus, hein? Seu líder supremo, al-Baghdadi, foi morto e a organização terrorista perdeu uma imensa parte do território e poder. E aqui chegamos na melhor parte. Assad, junto com a Rússia e o Irã, conquistaram grande parte do território antes nas mãos de terroristas e rebeldes moderados, entre aspas, ele colocou aqui. Destaque para Alepo e os Estados Unidos, junto com os curdos, conquistaram grande parte do território do El. Destaque para Raqqa, ou seja, a Síria, está dividida entre Rússia e Estados Unidos, tal como a Alemanha na Guerra Fria. Olha aí. E para confundir ainda mais, no governo Obama, ambas as potências se comprometeram com a integridade territorial da Síria. Sendo assim, Estados Unidos não trabalha para que a área ocupada por eles e os curdos se tornem um país Kurdistão. Até porque os curdos são inimigos do Iraque, aliados dos Estados Unidos e da Turquia, que apesar dessa briga com o Ocidente, é um aliado que não se pode desprezar, dada sua importância geopolítica no Mediterrâneo. Em 2018, o nosso relatório continua aqui, com o Estado Islâmico fora da jogada, a treta aumenta ainda mais, pois o Daesh era o inimigo em comum que unia todos. Sem eles, a influência de Rússia e Estados Unidos na Síria olharão um para o outro. Assad vai avançar nos territórios curdos? Os curdos vão avançar nos seus territórios sírios? Fica aí a dúvida para o próximo episódio de RPG? Não. 2017 acabou, mas deu uma pique enorme para 2018 segurar. É, não. Não, caraca, tem muita coisa. Tem muita coisa, tem muitos personagens, tem muitos conflitos. Quase que dá pra ficar perdido nessa história toda. Não, é muito complexo. É uma situação... Enfim, a gente sabe. Vamos ver o que vamos contar no Nerdcast de Política Internacional de 2018, né, cara? Exato. E pode fazer... Já fica segurando esse tema aí pra um RPG Política Internacional, já pensou? Deus me livre, cara. Presidentes dos Estados Unidos, Oriente Médio. Vão vocês na ONU discursar. Joga o D20. Caraca, cara. Tirou 20, aperta o botão, hein? Começar do começo, eu sei que o Gaveta tem muito ódio no coração. Eu não queria perder a dieta líquida. Muito! Porque eu sei que tem um ódio, mas vamos segurar esse ódio. Deixa ele. Deixa passar meia hora que você tem que tomar outro gole de 50ml de água. De água não, de água. Eu tô tomando a sopa, que é a pior coisa. Aquela aguinha, né? Aquele churumezinho de limão. Vamos falar da ideia. Na ideia de não morrer, né? Não é boa ideia. Vamos falar, né? A verdade é essa. Só queremos viver mais um pouquinho. Aquele negócio, é poliestética. Não é poliestética, amigo. Virar um saco. Pelo de banha, de pele sobrando, não é. Ah, meu amigo, eu vou pra faca. Sobrou, arrancou. Eu acho que, cara, a gente gravou aquele Nerdcast de desiste da dieta. Aquilo era a força que a gente precisava. Porque aquilo ali é o desânimo no máximo, no máximo. Mas aquilo ali foram só verdades. É foram verdade. Só verdades. Foram todas as nossas frustrações durante anos. Mas ó, eu vou dizer que é verdade, porque se eu não tivesse bariátrico, eu não estaria comendo pouco, não. Estaria comendo muito. É, mano. Também. O que a gente come é ridículo. A semana da despedida, amigo. Foi uma putaria. Mas vamos falar primeiro da estrela guia que fez todo mundo fazer a bariátrica. Estrela guia, fui eu? Português. O locomotivo que puxou o trem todo. Não, peraí. Lembrando que eu tava fazendo paralelo a vocês e não sabia o que vocês estavam fazendo. Exato, que a gente sabia. Ah, é verdade. Foi uma coincidência. Foi coincidência mesmo. No YouTube Fest lá, eu tava falando com a Zagal, de repente, não, porque a gente vai fazer a baresca. Ele só falou. Eu, caralho, eu também. Puta, foi... A gente ficou... Escondinho pulando, comemorando. A gente ficou pulando, comemorando e quebramos o chão. Comendo... Ih, falhou o gaveta. Caiu. Gaveta. O gaveta caiu. Quebrou o chão. Vocês ouviram? Ah, agora voltou. Era o alarme da minha dieta líquida. Calma aí, dá licença. Eu vou fazer isso no ar aqui, enquanto vocês estão aqui, ó. Pera aí. Copinho. É uma sopa com a cor de vômito. Mas vamos lá. Coitada, a Livinha tá fazendo tudo temperadinho. É, ela capricha. Cara, então ela tá fazendo temperadinho, mas eu quero falar um negócio especial depois. Mas só pra aí. Essa merda! Eu odeio essa merda! É o último dia, cara. Hoje é o último dia da sua dieta. Calma, líquida, é isso? Olha o ódio subindo. Eu odeio tudo que é sólido no mundo. Você devia odiar o líquido, porra. Não, é porque é inveja. É inveja! Se eu pudesse comer a cama, eu comia, entendeu? Cara, vou te dizer que eu na dieta líquida, eu fiquei assistindo o Tucano concorrendo a Ana Maria Braga com Camembert. Foi a maior tortura da minha vida. Eu ficava, eu odeio! Odeio todos os hambúrgueres, mas eu torci muito pro Camembert. Mas você, vem cá, mas você não passou o Natal e o Ano Novo. Você tá maluco. Como é que você fez? Foi visitar a família, todo mundo enchendo o rabo de peru e tu... Eu não fui. Eu fiquei em casa, amarrado com um cinto na cama. Acabou. É, porque é uma tortura sem fim, né? É uma tortura... Cara, é inacreditável. A dieta líquida é escrota mesmo. Mas vai passar, já tá acabando. É hoje, último dia. Então, amanhã tu já vai comer o quê? Purezinho? Quero comer carne moída. Eu só penso em carne moída. Vai ser a melhor refeição da sua vida. Ó, Gaveta, eu já vou te falar logo o que eu fiz. Eu pulei a dieta pastosa, pulei. Eu vou fazer isso, cara. Tá foda. Não, porque assim, eu tinha essa necessidade de mastigar. E aí, eu falei assim, eu não vou ficar chupando purê. Chupando purê. Agora se chupa purê. Tomando cu. Aí eu falei assim, a dieta é pastosa, certo? Então, eu pego meus dentes e transformo tudo em pastoso. Foi o que eu fiz, dieta pastosa, comi frango, não comi bife, né? Mas comi frango, puta, ovo, cara, o ovo. Ovo com gema mole, meu irmão, nossa, cara. Dá vontade de botar o ovo na testa, deixar a gema estourar, escorrer pela sua cara e... Bariátrica e Selvagens, versão brasileira Nerdcast. Aí a portuguesa queria fazer, né? Não, então, eu fiz... Eu achei que era trapaça. Eu resolvi fazer a última dieta da minha vida. Eu falei, agora, se eu não emagrecer... Essa dieta fudeu a gente. Veja o negócio de dieta, Não, porque eu faço... Eu faço a bebê, feto de injeção de feto de bebê. Que é isso? Calma, gente, calma. Eu invento as paradas e o Azaghal vai atrás, né? Já não bastou lá aquele lugar lá de obesos que a gente foi, lembra? Lembra, doutora. Do Sarajevo. Aí eu falei, Azaghal, agora vai. Descobri um negócio que é a última palavra em gordos querendo tentar emagrecer sem bariátrica. A última palavra é se fudeu, essa. Aí descobri aí, é uma merda de um hormônio que você toma, você aplica aquela bosta na tua barriga todo dia, uma injeção mesmo. Tu toma injeção, se aplica injeção na barriga e você faz uma dieta escrota, quase uma dieta bariátrica. Você não pode nada que tenha sabor, né? Você não pode nada, que não pode levar nenhuma gota de óleo em nada, você não pode comer nenhum carboidrato, assim, você tem que viver que nem um desgraçado. É, a dieta que o Mark Hamill fez. Você tá descrevendo a minha dieta atual. É, exato. Que se aplicando essa injeção na barriga. E aí emagreceu, não vamos dizer. Não venha mentir que a gente emagreceu rápido. A injeção só fudeu. Em um mês foram 11 quilos. Caraca! Era quase uma bariátrica. No final, foram 15 quilos em 2 meses, foi o que eu aguentei. Ah. É que você não tem força de vontade pra ir além. No segundo mês, eu já tava mandando tudo a merda. E aí a gente viajou pros Estados Unidos e eu voltei 7 quilos mais gordo. Mas fazer isso que é foda. Aí eu resolvi, por agora foda-se. Ah, foda-se, não tenho jeito. Não tenho jeito, eu vou fazer bariátrica. Foi que eu comecei a pesquisar. E aí veio o martírio da bariátrica. Veio. Porque a Andréia, a gente passou por muitos médicos se consultando, querendo entender. Foi em clínico geral, foi mais de um médico bariátrico, né? Porque apesar de estar banalizado hoje em dia, é uma cirurgia, né? Que vai cortar um pedaço do teu bucho, um pedaço considerável do teu bucho. É, vai fazer uma parada. Então a gente consultou. Aí, a princípio, a gente ia fazer cirurgia no Rio de Janeiro. O médico era excelente, o meu clínico geral lá da minha família indicou. A gente foi no médico, era muito bom. Encontramos fã no consultório, vergonha. Eu também. Tinha um gordinho que ele ficou olhando pra mim muito bolado, sabe? Ele não sabia se ele tava bolado porque eu tava ali, porque ele tava tendo furo de reportagem. Mas é. A gente tava saindo do consultório, eu vi um cara gigante. Eu só vi um crachá da NET, assim, na minha cara. Aí, que porra é essa? Eu olhei pra cima, assim, ele é Azaghal. E aí, cara, um Conan bárbaro, assim, cara. Tu vai fazer a cirurgia aí com o doutor? É, eu também vou. Todo mundo da NET faz com ele. Da NET. Os magrinhos, os gordinhos da NET, é tudo dele. Aí, só que o nosso plano de saúde não cobria o hospital do Rio. Não cobria o robô lá, aquele que queria operar a gente com robô. Queria operar com robô. Ele falou que só operava com robô, que o robô que era foda, que não sei o quê, que o robô não ia deixar dor. Então vamos na do robô. Só que o plano não cobria. Só que o plano não cobre o robô, cobre tudo, mas não cobre o robô. E aí o meu médico falou, porra, vai pagar muito caro, se der merda. Aí o médico do Azaghal falou assim, eu conheço um cara que operou ontem com um robô e que está na porra da UTI. Aí eu fiquei imaginando Ghost in the Shell, sabe qual é? O robô? Pegando o cara pela cara, assim. Correndo de um lado pro outro, batendo na parede. Pra tirar o estômago pela boca. Exato. Ai. Pra nunca mais o cara comer na vida. Aí ele falou, eu acho arriscado fazer com robô, o cara tá lá na UTI, que não sei o quê. Aí mas é que foi isso? Qualquer operação, o cara pode ir pra UTI. Porra, mas aí... É robô, uma técnica muito nova. É muito nova. Isso que o cara falou, que é muito novo, que o cara tem pouca experiência. E esse robô era novo, é a última geração. Por isso que o cara quer operar tudo, que quer treinar. Exato. Claro. Nós seríamos as copais. Não quer ser esparro, exatamente. Aí eu falei, se não é... De robô! A gente tava indo operar no Rio por causa do robô, que era a última geração, sei lá o quê. Eu falei, pra operar sem ser com robô, eu vou operar em Curitiba, pô. Porque em Curitiba não tem robô. Fui procurar um médico em Curitiba, que já que não era pra ser com robô, que tava matando geral. Isso a gente... Mandando geral pra UTI? A gente sabe que é um médico, não tá matando ninguém. Todo cara da médica tá aí vivo, eu espero que já viu. Não, cara, mas foi muito engraçado que quase eu desisti de fazer a cirurgia um dia antes da operação lá no Rio. É, sempre esse Big Brother. É, um dia antes. O que o cara falou, o fulano tá na UTI. Eu falei, então foda-se, não vou fazer. Marcou a cirurgia agendada. Cirurgia agendada. Aí foi pro Curitiba, descobriu o médico, o doutor das estrelas. Não, calma, vamos contar o doutor, psicólogo do Rio. Ah, verdade. Ah, um Rio. Porque você, pra fazer essa cirurgia, você tem que ter um atestado de que você não é, sei lá... Não, porque assim... Você tem retardado. O plano de saúde, se você for particular, você não precisa de nada. Você chega, paga e faz. O plano de saúde, ele precisa que você comprove, ele quer impedir... Assim, na verdade, o plano de saúde quer que você não faça cirurgia. É, ele quer te impedir. Então ele pede um monte de coisa, risco cirúrgico, não sei o que lá, e pede o documento de um psicólogo ou de um psiquiatra dizendo que você tem condições de ser operado. Você tá psicologicamente apto, não sei o que lá. Exato. Aí o nosso médico do Rio de Janeiro indicou um psiquiatra. Aí a gente chegou lá. Era em Botafogo. Tinha um cara, a gente chegou. Era numa casa, não era um consultório, era uma casa. E aí a gente chega lá e tinha um cara muito, muito. Um cara gigante. Monstro, cara. Uhum. Era Hilt. Uhum. Aí ele virou e falou assim: ah, vocês vieram pra consulta? Aí tinha. A gente, ah, é. Tomou um fist bump. Não, e quase que eu perguntei: ah, você também, sabe? Mas... Quem não, né? Eu tenho certeza que aqui é o lugar certo. Acertamos o lugar. Aí o cara foi com a gente. Pode vir aqui comigo. Ele, pode vir comigo. Eu falei, pô, esse aí já, né? Tá safo. Já tá safo. Já tá decidido. Aí a gente entra na salinha. Ele entra, bota ele o entra óculos, e senta. Pega o cachimbo e... Podem falar. Aí ficou eu e o Azaghal olhando pra cada pessoa. Mas o gordão é que vai avaliar se a gente pode? Ele é o cara que não saiu da Matrix ainda, né? Ele tá dentro, ele sabe como é que é. Ah, a Andréia resistiu, perguntou, porque ela foi indicada, o cara foi indicado pelo médico. Eu não resisti, gente. A Andréia, mas vem cá, Não, aí ele virou e falou assim, eu só trato pacientes que fazem bariátrica. Aí eu perguntei, você nunca pensou em fazer, não? Que porra! Por que que você não fez até agora, cacete? Eu fiquei imaginando, porque tá todo mundo maluco, né? Exato, né? É tipo cardiologista fumante, né? Olha, tem que parar de comer, comida saudável, fazer exercício, comendo um saco de Doritos de 1 quilo. Né? Não, mas antes de eu perguntar se por que que ele não fazia, ele ficava assim, e aí, gente, então vai ser o seguinte, é mudança de hábito, hein? Exercício, comida saudável, e eu olhando pra ele, Que moral, que moral. Caralho, é. Eu já fui numa nutricionista, uma das últimas que eu fui com a Lívia, cara, a nutricionista, além de gorda, ela tinha os dentes podres. Caraca, não é possível. Então ela vinha falar comigo, tem que ter saúde. Não tem como. Nojo, eu não, senhora. Eu não consegui nem ouvir, eu saí no meio da consulta, falei, tá bom, valeu, tchau. Cara, não pode. Nutricionista gordo, psicólogo que cuida de bariátrico, não pode ser imenso. Que não passa credibilidade, eu falei, ferrou. Se ele não opera, é que tá todo mundo maluco, né? É, exato. Ele, não, eu vou operar, ele falou, tô com. Aí ele tava já com a cirurgia dele marcada. Eu perguntei, não, mas por que você não operou até agora? Eu falei, seus pacientes não deram certo? Ele, não, todos estão super bem. Aí ele disse que ele não operou, que o pai dele era médico e ficava dizendo que não adiantava. Que o pai dele era contra, que não ia adiantar, que ele ia engordar de novo. Mas depois de, sei lá, 5 anos vendo os pacientes dele não engordando de novo, ele resolveu fazer. Ele fez, já emagreceu pra cacete. Tanto que quando o nosso médico clínico geral falou que um paciente tinha ido pro PI, a gente perguntou, é o psicólogo? É, a gente perguntou na hora. Pô, é ele que tá lá na UTI? Aí ele, não é ele. Bariátrica e Selvagens, versão brasileira Nerdcast. Eu tentei fazer a última dieta. Também. Agora não dá certo, não dá mais. Foi quando eu quebrei o joelho. Quando eu quebrei o joelho, eu fiquei um tempão comendo comida de hospital, comida light. E eu não estranhei a comida light. Eu fiquei bem, não senti fome. E aí eu continuei indo. Eu falei, Lívia, vamos manter a alimentação? Vamos manter. E eu continuei. E aí, cara, isso foi em 2016. Se você for ver os vídeos meus em, sei lá, março, abril de 2016, você vai ver que eu tô bem magro. Eu perdi 22, 23 quilos. Caraca, gaveta. Perdi em 2016. Só que assim, caraca, você perdeu 22, 23 quilos, legal. Quantos quilos você tem que perder pra ficar magro legal? 47. É, aí desanima. Aí desanima, 50, 47, 50. Então assim, depois de um esforço monumental, gigante, faz tudo, eu perdi menos da metade. É foda. E quando você chega depois de 23, a sua maluquice já começa a bater. Ah, começa. A compulsão já tá ali no dedo tremendo já. E aí quando eu voltei pro trabalho e começaram a responsabilidade de novo, não sei o que, eu fui eu vou aguentar. Aí vira uma noite. Não, eu vou comer essa saladinha aqui, da congeladinha da comida. Na terceira noite que tá virando, foda-se, me dá uma lasanha, porque eu preciso, porque eu tô virando 3 noites consecutivas. Na verdade, eu não deveria ter feito isso, entendeu? Mas eu acabei engordando tudo de novo. E aí, logo depois disso, eu gravei o Nerdcast da dieta. Então era a desilusão máxima. Ai, meu Deus, foi a culpa. Tanto que, assim, eu lembro que o pessoal tava falando assim, ah, cara, vai na nutricionista. Teve uma nutricionista que falou, vamos fazer um plano de alimentação pra você. Eu falei, pra quê? Não quero, não vai adiantar bosta nenhuma. Eu vou emagrecer e vou voltar. Esse que é o maior problema real. É, pra gente, a gente consegue emagrecer. É muito sacrifício, hoje em dia é muito mais difícil, na verdade, mas dá. Mas não consegue emagrecer tudo, a gente nunca consegue. E o manter é difícil, porque, pô, a gente tem o estresse do dia a dia. A gente não chegou nem a manter, quem dera chegar a manter. Isso é um sonho. Eu manti, em 2008 eu manti, ia pra academia, não sei o quê. Só que, cara, uma hora, essa casa vai cair. Vamos supor, você tá mantendo porque vai cair, a banha vai explodir. Porque eu tava na academia todo dia, eu tava controlando a alimentação, mas no dia que mudou isso, entrou um trabalho, eu tive que virar, e comecei a ficar um mês na merda, acabou. Foda, e a gente não consegue voltar, não consegue. Não, então, eu entendi que eu tava sem estrutura pra isso. Eu ficava muito nervoso, ficava muito ansioso, comia. E aí, nisso tudo, graças a eu ficar muito nervoso, e tudo mais, eu fui pro psicólogo. Eu falei, vamos pro psicólogo, eu sou maluco mesmo, todo mundo falando que eu sou maluco, gaveta vive perto do buraco negro aí, atrasa tudo, vou resolver essas porra todas no psicólogo. Não é possível que isso seja normal. E aí eu fui no psicólogo, e o psicólogo me ajudou. E aí ele começou a falar que eu era ansioso. Eu falei, não, eu sou um cara paciente. Ele, não, você só é paciente para as coisas que você gosta. Aí eu comecei a ver as coisas, aí eu comecei a ver que eu tava com uma puta de uma compulsão, que eu comia sem fome. Eu comi o maior hambúrguer do universo, era pra comer. Ah, já virei tanto tempo aqui, agora eu vou comer esses 937 quilos de bacon, porque, eu mereço. Uhum. E aí eu comecei a tratar essa porra, e eu não queria operar porque eu achava que era trapaça. É, exato. A gente acha que tá trapaceando, exatamente. É, aí o meu cardiologista viu meu exame, né, gritou um pouco, e aí eu... deu aquele grito, ele botou o paninho na boca, e aí ele... Ele, cara, você está diabético, ou praticamente, você tá na merda. Eu falei, porra, eu até pensei na bariátrica, mas acho que é trapaça. E o quê? Que trapaça é muito melhor, eu recomendo você fazer. Eu falei, sério, você recomenda? Eu recomendo. Sim. Ele, porra, tá com dor de cabeça. Ele, tá com dor de cabeça, tu não toma remédio, não? Eu tomo. Cara, tá com problema no coração, bota maca passo? Eu bota. Ele, cara, menos. Tem gente que toma suplemento pra ficar forte, isso aqui. Cara, é só um procedimento. Você tem que mudar a vida. Aí ele começou a fazer minha cabeça. Depois é que eu fui entender que eu não tava fazendo, porque eu tava com medo de ser julgado por essas pessoas maravilhosas que estão ouvindo esse programa. Ah, não, gente, eu caguei pro mundo. Caguei não, pro mundo. Não, eu não caguei, não. Eu ficava, a pessoa falava, ah, o Gavi trapaceou, o Gavi trapaceou. Ah, trapacei, foda-se. Mas sabe o que... Próximo. Então, chama o momento... Você vê um cara... meu melhor amigo, ele fez a bariátrica. A vida... Já tem uns quase 5 anos já que ele fez. A vida do cara mudou. Ele muda. Disposição pra brincar com os filhos. Outra vida. Aí eu fiquei olhando pra ele, assim. E aí, lá do fundo, veio aquela palavrinha assim. Foda-se! Foda-se! Chama o capitão. Chamei o capitão. E, cara, quer saber? Aí eu falei, virei, quer saber? Vou fazer. Pum. E aí eu mudei, aí eu corri atrás de fazer a bariátrica. E eu só descobri que vocês estavam fazendo também depois, em paralelo, na cagada. O meu médico, ele, quando a gente foi lá se consultar, antes de ele indicar o bariátrico, o cirurgião, ele não tinha postura de você ter que fazer a cirurgia. Ele falou não. Assim, é sempre melhor, né, você tentar por outros meios. Aí eu falei, o doutor, você quer saber? Não vai adiantar nada que você tá falando. Você sai daqui, a gente faz tudo oposto que você fala. Aí ele a gente não faz uma porra da dieta. A gente, eu falei, a gente tem força de vontade por 1-2 meses no máximo, mas a força de vontade, ela tem limite. E aí ela acaba com estresse, com trabalho, com sei lá o quê, e a gente volta a fazer um monte de merda, e aí se sente o merda porque não conseguiu. Ah, não, gente, é muita frustração. E aí ele pegou ciclos, meus exames, abriu, aí falou assim, esse aqui é o cartão do médico bariátrico. Exato. Ele tava positivo antes de ver a porra do exame do Dave. Ele olhou do Dave, ele, ó, esse aqui é o cara que eu indico. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui. Apesar de tudo, eu sobreviveria alguns anos ainda fudido. Ah, tu ia viver mais dois anos, né? Eu sou bastante resistente. Então, eu sobreviveria alguns anos até não sobreviver mais. Mas eu seria o último a morrer aqui. Olha só! O último a morrer. Ah, não sei não. Tu era muito nervoso agora. O Azaghal era um cara... Mas a cirurgia não foi que mudou insuportável, isso? Insuportável, né? Aquele amor, aquele anjo de candura, cara, era só patada. Ele tá um anjo, gente. É outro homem. Mas aí tem a ver com o bariátrico, é ansiolítico. Ah, não. Tu deu uma emagrecida, tu passou a amar a vida. Tu tá hashtag gratidão. É ele tá mó hashtag gratidão. Não, minha missão agora é me preparar pro apocalipse. Máquina de combate. Azaghal tá levando a sério o negócio de máquina. Tô fazendo até aula de luta, cálice, late, faca e bastão. Tá fazendo mesmo. Olha aí. Tá fazendo boxe, tá fazendo uma porrada de coisa. Eu tô louco pra entrar na academia também, mas eu não posso porque eu tô na dieta porra de líquida. Não, mas com um mês pode. Força, você não tem nem força. Não, mas com um mês pode. Eu com um mês de bariátrica eu entrei pra academia. Não, eu também vou entrar. É, um mês é tranquilo. Mas aí, resumidamente, a André cancelou a primeira cirurgia, a gente voltou pra Curitiba, aí tinha um outro médico, médico das estrelas, que aparecia na televisão. Ah, que aparece na Globo, um saco. E aí o cara falou, vou fazer a cirurgia pra você, vai ser o método X e... Não, o consultório do cara... É. O consultório... É chique desse... mamãe. É glamour. Nossa. É glamour, chique 1970. Mamãe. 1970, Mauri Júnior. Com coluna. Gabi, você entra, sabe? Colunas. Sabe uma coluna que existe não pra sustentar o teto, mas pra sustentar uma estátua? O ego. Pra sustentar o ego. Sustentar o ego dele. Não, o cara é nesse. Não, a minha mãe foi lá e achou lindo. Ai, que consultório chique, é, né? Claro que tá mais. Da época, né? É, ela é o estilo dela. Aí a mulher tava decidida, marcou a cirurgia, fez os exames, ligou pro plano, tudo certo. Vixe, já tava tudo autorizado. Conta a história aí. Na véspera da cirurgia. Gente, eu sou muito essa. Mas é, pera, calma, você tem que. Aí, pra contar essa história fazer sentido, você tem que contar qual era a cirurgia que você ia fazer, né? A X. É. Mas é que. Dizer qual é, método. Gente. Não, é porque. Eu vou contar. Decisão... Eu não me importo de falar qual método que eu fiz. Não. Então, o doutor. Eu gosto de manter segredos das coisas. Ah, não. Agora não vai ter mais segredo. Aqui é pra escrachar. Do meu. É, claro não, que é. Nunca saberão. Fala com a cirurgia mais uma vez já. Já então, tava a primeira ia ser só redução do estômago com robô. Chama sleeve. Sleeve. Aí, o segundo médico aqui de Curitiba falou que não. Eu ia ter muita azia com a sleeve, porque eu já tinha azia normalmente. Mas ele falou que a azia piora com a sleeve e que eu tinha que fazer a bypass. Aí eu falei, ah, então tá, então tudo bem. Peraí, gente, tá na hora do meu dieta líquida. Já. Tô falando aqui. É de meia hora, né, Gabi? É de meia hora. Tem que assim, se tratar. Não basta ser ruim, é o tempo inteiro. É ruim o tempo inteiro. Pera aí, tu vai mandar outra sopa? Vai, tá lá, ó. Que ódio. Vai lá, pode continuar a sua história. Sua história, tô interessadaço, né? Continua. Não, aí foi isso. Ele falou pra eu fazer a bypass. É aquela que faz um desvio no intestino. Isso. É, ué, beleza. Dá um nó por dentro. Exato. É, e o estômago fica menor ainda. Aí, em vez dele arrancar o teu bucho fora, ele só separa, entendeu? A sleeve, ele arranca um pedaço do teu estômago. Que tá sobrando ali e joga no lixo. Na bypass, não. Ele só separa o estômago, ele grampeia, deixa um mini estômago, mas deixa o outro estômago lá dentro separado, ainda produzindo suco gástrico, sei lá o quê, e faz um desvio no intestino. Faz um labirinto lá. Só quero deixar aqui uma declaração que foi essa que o Gaveta fez. Só pra... Foi essa que eu fiz. É, foi a bypass. Essa que eu fiz. É a mais indicada. É mais indicada pra mim porque eu tinha refluxo. Então ele falou, cara, você resolveu outro problema de refluxo. Pois é. O problema de refluxo me dava, fazia eu tossir que nem um maluco. É, pois é. Mas existem casos e casos, né? Sim, cada caso, é. Só que ele não fez a pergunta principal, que pra fazer a bypass, você tem que perguntar se a pessoa tem caso de câncer do estômago na família. Ele não perguntou isso. E meu avô morreu de câncer no estômago. Eita. Mas ele não me perguntou isso. Aí tá, aí eu fui comprar um pijaminha, né? Sabe como é? Que a gente em casa dorme com aquele camisão largão. Aí não tem aqueles pijaminha bonitinho de botãozinho. Falei, ah, eu tenho que comprar um pijaminha pro hospital, né? Eu vou comprar um pijaminha. Comprou um enxoval pro hospital. Comprei chinelinha, não tem nada disso, ando de Havaiana. Vai nascer o neném, né? Que é a barriga. Eu comprei chinelinho, comprei pijaminha de botãozinho, sei lá. E aí ela falou que ela queria que eu comprasse também o pijama. É, eu falei, deve ter que ir bonitinho pro hospital. Eu vou com a camisa preta que não aparece o sangue. Tá... É, não, pior que não foi, foi com a branca e fiquei lá esfregando pra sair o sangue. Vai com o uniforme do Deadpool. Óbvio. Ele não foi, só levou blusa branca. Aí todo dia cagava de sangue e tinha todo que ficar dia, lá. Um dia só. Aí... Aí eu fui lá na costureira. Eu fui na costureira porque... Sabe como é roupa de gordo, né? Se ela coube, vai sobrar muita bainha, entendeu? Exato. Porque eles acham que a pessoa não cresce só pros lados, né? Que ela também fica, sei lá, mais alta, sei lá. Isso. E aí a roupa de gordo, né? Fica 10 metros de bainha pra fazer. Aí eu fui lá fazer bainha, arrancar um braço de bainha numa mulher que fazia em meia hora. Eu falei, ah, eu vou nessa mulher que faz em meia hora. É o tempo de eu fazer a unha pra ir bonitinha pro hospital. E aí tá. Ela vai bonitinha pra operar a barriga. Não, pra abrir o bucho fora, gorda. É, fez a unha. O máximo que eu fiz foi raspar o saco. Ah, gente, sou gorda, mas sou limpinha, sabe qual que é? Aí eu falei, não, eu vou bonitinha, arrumadinha, né? Bonitinha é feia arrumadinha. Aí cheguei lá na costureira, comecei a falar com a mulher, ah, vim fazer bainha. O Azaghal fala que eu sou free talker. Não, eu não falo, você é. Aí, ela foi fazer bainha da roupa e no final já tava contando que ia fazer bainha do bucho. É, eu falei que ia fazer bariátrica pra mulher. Falei, ah, pois é, esse pijama que amanhã eu vou fazer bariátrica, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher, ah, é, vai fazer com quem? Eu falei, ah, com o doutor fulano. Ela, ah, meu pai também operou com o doutor fulano. Eu falei, aí como é que ele tá? Ele tá bem? Ela, ele morreu. Caralho! Ele o quê? Ele o quê? Mas eu falei, ele morreu de quê? Desculpa, sem perguntar, tá? Aí ela, não, tudo bem. É, ele morreu de câncer no estômago. Eu, hã? Ele tinha caso lá de câncer na família, no estômago, e o médico não perguntou. E ele teve câncer no estômago. Só que naquele estômago que fica separado, ninguém via. Que nos exames... Mas o endoscópio não chega lá. Não tem chega. Tem um endoscópio especial pra chegar naquele estômago segregado, sabe? Tem um exame mais caro que chega. É, tem um exame que nenhum plano cobre. Nenhum plano cobre esse que chega no estômago. Mas não é um exame de rotina. Não é. Mas aí quando você vê, você tem uma jaca. Não. Câncer, uma jaca no estômago. Ela falou que ele descobriu passando um dia deitado assim, passou a mão. Ele, caraca, tem uma bola aqui. Ah, meu amigo, outro dia eu passei a mão no meu pé, tinha um quisto. Puta, fudeu. Pronto, operou, tá tudo malhação pra nada. Vai ficar perneta agora. Que merda. Já tá pensando perna biônica, essas coisas? Mas aí cresceu um tumor no estômago que não tinha acesso. Que não tinha acesso. E ele fazia os exames e não dava nada porque não fazia um pro aquele estômago. E aí ele não sabia que tava. É, quando ele chegou no médico, tava o tamanho de uma mão papaia já, aí, o tumor. Aí o cara morreu. Aí eu falei, que ótimo, porque ele não perguntou que meu avô morreu de câncer no estômago. Isso foi 15 anos depois dele fazer a cirurgia. 10 anos. 10 anos, isso. 10 anos depois. Eu falei, pô, não quero fazer a merda da cirurgia hoje pra daqui a 10 anos bater as botas, né? Aí é melhor morrer gordo, vai. Aí também é. Eu vou aproveitar 10 anos comendo tudo e... Comendo, porra, aqui é o filho da puta. Comendo que deu beijo no humano. Beijo no humano comia nachos cagando. Que horror, gente. Não, vai comer que nem o David na despedida. É, barato. Isso aí. Sim, pois é. Eu, na mesma hora, eu falei, só um minutinho que eu preciso fazer uma ligação. Pi, pi, pi, pi, pi. Alô, quero cancelar a minha... Que está autorizada pra amanhã. Liguei pro hospital primeiro. Não, e o cara... É, ligou... Aí o hospital, hã? Sim, a minha cirurgia que está autorizada para amanhã, eu quero cancelar, não vou mais fazer. Aí eu vou hospital, ok, tá cancelado. Aí eu liguei pro médico, pi, pi, pi, pi. Alô, doutor? Então, cancelei a cirurgia. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu estou com algumas dúvidas. Eu falei assim. Aí ele, vem aqui amanhã de manhã. Eu falei, pode deixar. Aí no dia seguinte eu tava lá. Aí eu virei e falei assim, então, doutor, eu estou... Ó, só quero dizer que eu já não gostei desse médico desse. É, ele se acha. Doutor arrogante, isso. É, doutor arrogante. Aí eu virei e falei assim, então... Doutor robótico, doutor Rogério. Doutor, quais são as chances de eu ter câncer no estômago que vai ficar separado? Não existe chance de você ter câncer. Só tem câncer no estômago na parte que passa comida. Aí eu falei, ah, é? Exato. Não foi o que aconteceu com seu paciente fulano de tal. Caraca, tuxa! Caraca! Ah, foi um momento de vitória ali. O cara todo mentiroso pra cima de mim. Aí ele ficou parado. Ele não respondeu. Ele falou, o que que... Eu falei, o meu avô morreu de câncer no estômago, você não perguntou se eu tinha casos de câncer no estômago na família. E ele continuou calado. Aí ele virou e falou assim, eu posso fazer a bypass e tirar o estômago, que vai ficar sobressalente. Eu falei, ah, é? Ele é. Eu falei, você já fez isso? Ele, não, mas eu posso fazer. Caraca. Aí eu falei, vai aumentar o tempo de cirurgia? Ele aumenta em 1 hora. Eu falei, ah, que ótimo. Eu falei, então tá bom. Até nunca mais. Não voltei mais. Não voltei, gente. O cara tinha que ter perguntado se eu tinha histórico de câncer na família. A mãe do Jovem Nerd morreu de câncer no estômago. Ele também não pode fazer essa. Minha avó também, olha só. Sua avó também, é escroto isso. Exato. O cara tem que perguntar. Meu avô morreu, meu pai ainda tá vivo. Se Deus quiser, não vai morrer disso, mas, né? A gente não sabe. Aí, desisti pela segunda. Aí eu dei, falei, ah, você tá de sacanagem, tu não quer fazer essa cirurgia? Eu falei, não, eu vou achar o cara certo. E achei. A minha dentista que me indicou, que o marido dela fez, e eu adorei. Esse doutor que é, o nome do doutor que eu fiz, eu vou falar. Podemos falar. O doutor Marlon Rangel é um amor de pessoa. Curitiba. Curitiba, ó. Médico, não. Médico que responde o WhatsApp. É foda, ele é foda. Ele é foda, gente. Tô falando aí, ó, doutor Jamel. É. Doutor Jamel. Jamel e uma noite. Ele responde, cara. Ele responde a porra toda. É foda isso. Ele é presidente da Associação Bariátrica do Rio de Janeiro. Olha. Eu quis fazer com o pica madafoca. É isso aí. É isso aí mesmo. Tem que fazer com o melhor possível. Tem que falar com o melhor. Mas olha só, o que faz o médico ser foda não é ele responder o WhatsApp, óbvio, né? Isso é só um... Isso é foda. Exatamente. Ele saca muito e é muito legal que todas as vezes que eu vou encontrar algum outro médico, o próprio cardiologista, assim, ah, mas com quem que você vai operar? Eu falei, ah, com o doutor Jamel. Ah, tá, você tá em boas mãos. Era sempre a mesma coisa. Isso é bom, isso é bom. Eu falava alguém, com quem? Doutor Jamel. Ah, não, vai, então tô tranquilo. Todo mundo falava que tava tranquilo com esse exato, cara. Exato, exato. Isso é importante. E ele passa muita tranquilidade, então eu fiquei na boa. É, não, e você tem que gostar do médico. A parada é essa, porque eu achava ele uma almofadinha, narizinho em pé, o outro que eu fui, entendeu? Metidinho. O doutor Marlon não. O doutor Marlon é gente como a gente. Ele é gente boa. Ele tem a nossa idade. Tem 40 e poucos anos. Ele cortou teu estômago, deu um tapinha. Calma aí, guerreiro. Vamos lá. A André desenvolveu uma teoria que era assim, eu acho que os melhores médicos pra fazer laparoscopia, que é sim, esse... Sim, eu desenvolvi essa teoria. Uhum. É, são os mais novos. São os mais novos porque eles jogaram videogame. É isso aí. Os velhotes não sabem jogar, nunca e jogaram aí videogame. Mas o cara tem uma noção de trabalhar, tem. Sabe? Em dois. Com aquele joystick ali, pô. Com o joystick, tem noção aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí uma vez eu fui em consulta do doutor Malo e falei assim: doutor Malo, você jogou videogame? aí eu falei: é porque o André tem essa teoria, tarará, tarará. Ele falou assim: é isso mesmo. Viu? Tava certa. Eu na minha loucura total. tem sempre um fundo de verdade. O meu é mais coroa. Será que ele me rasgou todo aí? Tem gente velha que joga videogame. Não, tem gente velha que manda bem. Tem mão firme ainda. Aí, doutor Jamel, vamos marcar aí um Battlegrounds. Hoje tá ouvindo aí? Mas como ele é mais velho, ele vai gostar daquele do Chaco. Como é que é? Cuphead. Cuphead. Sei lá, que tem mais a vibe da galera mais velha. Exato. Tudo bem. Se for pra salvar vidas, eu jogo. Não, e eu gosto muito do doutor que me operou. E eu falei pro Dave, cara, eu vou dar um saque. A gente tá cheio de saque na geladeira que não pode tomar durante um ano. Durante 8 meses. Durante 8 meses, não. Agora são 5 meses. Faltam só 5 pra gente encher a casa. Vocês estão fazendo conta de pra virar alcoólatra. Vou comprar aquele capacete que bota garrafa e tem canudo, sabe qual é? Mas olha só, isso daí é verdade mesmo, tá? Eu tenho o meu melhor amigo aqui hoje, ele fez a operação bariátrica, tem quase 5 anos, e ele chegou a um ponto que ele realmente começou a ficar alcoólatra, ele começou a beber quase que todos os dias, e ele não reparava. A gente chegou e falou, cara, ele tá bebendo pra cacete, cara. E aí ele começou a notar, e ele agora deu uma segurada, tem uns meses agora que ele parou, que ele sentiu que ele tava jogando a compulsão dele pra isso. Exato. Mas é. Esse é o risco. Mas esse é o problema. Você muda a compulsão. É, o legal de ir no psicólogo, que a gente não pode deixar de ir, é isso, porque eles falam, ó, a compulsão, ela vai procurar outro lugar. Exatamente. Ou vai pra compras, ou vai pra birita. Vai pra academia. Tem gente que malha. Tem gente que, assim, não tô falando nem de bariátrico, tem gente que é maluco por academia, às vezes é compulsão que a pessoa tem. Fica, ah, eu preciso malhar. Mas é. Não vai pra academia um dia, ela chora. Fica desesperada. Ai, que merda. Tipo assim, calma, cara, você só perdeu um dia de academia. É, não, pois é. Então, mas o que acontece? A compulsão, ela pode... O bom é que vá pra academia, que vá pro exercício, que vá pra alguma coisa útil, né? O perigo é ir pra birita, ir pra compra, a pessoa gastar o que não tem, ir pra, sei lá... Pro trabalho. É, ir pra virar um workaholic, né? Pode ir pra várias coisas. Pode, sei lá, o que mais pode ir, Dave? Sexo. Olha aí, só pensa nisso. Só pensa nisso. Pode, mas cara. É verdade, o cara pode virar um taradão. É. Pois é, pode virar. Isso é uma merda também, né, gente? Eu tenho que arranjar algum vício que dê muito dinheiro. Ah, é, não pode ir pra Las Vegas, né? Exato. Vou jogar. Toma aí 1 quilo, pai, bota 200 reais na mesa toda hora. Mas eu ando com muita vontade de tomar umas biritinhas, gente. É, por isso você não pode tomar. Eu ando. Aí, não, o psicólogo falou pra mim, ó, pelo amor de Deus, hein? Eu falei, não, eu sei, eu olho lá e fico pensando, é, não vou tomar porque provavelmente eu vou virar uma alcoólatra. Mas você sabe o que você quer, né? Porque não pode. Porque não pode. Todas as comidas que eu não posso comer, eu estou sonhando com elas. Até isso, as que eu não gosto. É, exatamente. Eu sonhei com pastel de camarão, eu nem gosto de pastel de camarão. Não, eu tô sonhando com muitas coisas que eu gosto, mas assim, tem coisas. Eu nunca dei tanto valor pra uma carne moída, cara. Nossa, como eu quero carne moída. Vai ser amanhã, vai ser teu dia. Amanhã vai ser melhor. Amanhã, cara, vou comer chorando. É, ah, mas vai devagar, viu? Mastiga bastante. É. Porque dói. A primeira vez que come, dói. Mas olha... Opa, bom saber. Não, dói se você comer rápido, entendeu? Se você comer devagar, não vai doer. Mastiga bastante, exato. Não, a mulher, a nutricionista, ela botou, tipo, 97 palavras. Mastigue bem na receita. Circulou, botou com canetinha colorida, fez tudo. Se você comer rápido, você vai se entalar e vai passar mal. É muito importante. Tem que mastigar mesmo. Como a Zagal falou, fazer dieta sólida, virar sólido na boca. Pastosa na boca. Pastosa na boca, é. Pré-operatório. Porque na dietinha caprichada. Não, pré-operatório. O médico falou assim: emagrece. Eu engordei. 5 quilos. De ansiedade. O médico olhou pra mim. Falou assim: tenta não engordar. O normal padrão é emagrecer 5% do seu peso pra fazer cirurgia. É, né? Nem que dá uma desinflada, a pele dá uma soltada, né? Fica aquela viu frouxa e aí facilita pro médico. O médico olhou pra mim e nem falou isso. Ele olhou pra mim assim com a cara de pesar. Falou assim: tenta não engordar. Tenta não engordar. Ele não falou pra emagrecer nada. Ele falou só tenta não engordar, malandro. Ele falou pra mim, tenta não engordar. Eu falei, já estou engordando. Só de você falar tenta não engordar. Mas pro gordo é todas essas palavras, você corta o não. Então tenta não engordar, tenta engordar. Entendeu? Então é isso. O gordo eu não escuto não. Tenta engordar. Exatamente. Eu entrei numa loucura de despedida, malandro. O Azaghal foi... Mas eu também tenho. Eu nunca comi tanto brigadeiro na minha vida. Parecia que eu nunca mais ia comer brigadeiro. Todo dia no shopping eu comprei. Tudo isso aí. Não, a gente não tá aqui pra ajudar não ninguém. Não é exemplo, tá não. Exato. Não, todo dia. Inclusive, o que eu falo aqui... É tudo errado, gente. Todo dia. Nós somos uns merda. Duas vezes churrascaria por semana. Duas vezes por semana. todo dia eu ia no shopping comprar doce português, guardanapo, e o negócio lá de frango, colher de frango maravilhoso, gordo. Caraca, né? Olha, eu não sabia de nada disso, olha só. Eu vou falar, eu vou lá furar a dieta, já volto. E aí eu tenho um remédio. Vou lá furar a dieta e já volto. Tem um remédio. O cara, olha isso, é traição do gordo, né? O cara vai dar uma saidinha pra dar uma furada na dieta. Vai trabalhar, hein? Então, meu celular tá sem bateria. Vou lá comprar pastel de Belém no ponto. Foi, uma filha da mãe. Aí... O que você estava fazendo? Você estava comigo? Não, eu estava com outra. Ai, que susto. Ah, pelo menos, né? Por favor. E aí tem um remédio que você toma a injeção para que ajude a emagrecer. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero que ninguém tome, sem consultar seu médico. Então, amigo, era uma mordida no pastel, uma injeção na barriga. Ele ficou maluco. Essa injeção... Eu tomava no máximo. Tomava, é, ficava tonto. Ficava, porque ela tem cabeça, vários níveis. Ele tomava no máximo. Eu girava creu número 5 e... Tá maluco, cara. Que um dia eu fiz isso, eu passei dois dias vomitando. Eu ficava, Deus, um pouco tonto, mas era tranquilo. Aí, valeu a pena que eu não engordei. Eu não engordei nada, comendo que nem um filho da puta. Eu nunca comi tanto na minha vida. Ai, meu Deus, tudo errado. Mas você não pode fazer isso. Isso aqui eu tô dizendo. Isso é errado. Os nossos métodos foram um pouco diferentes, né? Por exemplo, você podia comer mais tranquilo. Eu não, eu tive que fazer, perder os tantos por cento lá de gordura antes de emagrecer, um mês antes. Inclusive, isso daí explica, porque você sabe que toda a teoria da bariátrica selvagem vem em cima disso. Sim. Que a bariátrica selvagem era, por que a gente tem que emagrecer pra engordar? O inception do gordo, né? Tem que emagrecer pra emagrecer mais. E aí o cara me explicou, eu falei, cara, explica, por quê? Ele falou, porque você não engorda só por fora, você engorda por dentro. Então, se você estiver muito gordo, e você, principalmente se você tem gordura no fígado, quando o cara for te operar, ele não vai conseguir ver nada. Vai estar, tipo, né, uma esponja gigante lá dentro. Então, quando ele pede pra você emagrecer no início, que você já dá uma desinchada, exato, e aí o cara consegue enxergar melhor, ele te opera sem problema. É verdade. Eu perdi 8 quilos antes de, olha de, aí, de operar. Eu engordei 7. Eu sou muito ansiosa, gente. Não dá pra mim isso, não. Mas olha só, exemplo ao caralho, porque eu sou... mais na última semana, tá? Porque quando o cara falou isso, eu ainda tinha que passar pela perícia do plano. E eu queria que a perícia do plano me visse no mais merda possível. Moribundo, me ajuda, pelo amor de Deus, sabe? Eu tenho que estar muito mal. E aí a nutricionista, ela para de bobeira, não precisa disso não, você só precisa perder. Por exemplo, eu tava com 147, sei lá. Eu tinha que chegar a 135 pra poder, e ainda dava pra operar, porque tava aí em cima com MC40. Eu falei, não, chegar a 135, beleza. E aí eu comecei a fazer dieta, sei lá, e hoje eu cheguei já a 139. Eu, caralho, já tô 139. Se eu continuar, eu vou bater essa meta. Vou ficar meio gordo, não vou operar, vou voltar a merda. Assim, vai continuar, eu vou continuar 35 quilos acima do que eu deveria. Não adianta. E aí eu falei, quer saber? Foda-se. Aí eu fiz a minha despedida. Meu amigo, o que eu comi na hamburgueria que tem aqui perto do Star Wars, que eu gosto muito, tô falando aí, The Hut. Eu comi. Esses caras ficaram muito tristes. Eles apareceram quando eu fiz a bariátrica e falei no Instagram. Eles botaram lá no Instagram assim: não! Perdeu o principal cliente. Melhor cliente, pô. Eu comi muito lá, cara. Desculpa, mas não tem como. Eu engordei pra caralho. E aí, caraca, depois que eu fiz a perícia, que a mulher me olhou lá, ela só encostou, né, na fofura que eu tava. Aí ela falou, beleza. Beleza, autorizada. Ela falou assim, ó, a resposta não vem agora não, tá? Eu falei, ah, tá bom, tá, mas ó, boa cirurgia. Né? Olhou tudo, já tá na merda. E aí depois, assim, não foi tão fácil mudar pra dieta. Aí eu tentei voltar pra dieta, ficou aquele mais ou merda. E aí eu perdi, tipo, mais 3 quilos do que... É, eu voltei pra nutricionista quase a mesma coisa. A mulher, caraca, você tem que perder muito. Eu só tinha perdido 3 quilos. Aí eu fui, em uma semana eu perdi, sei lá, 4, quase 5 quilos. Assim, caraca, que fez o caraca, que você fez? Vistou aquela tá roupa de plástico e ficou pedalando de inteiro? É preparação do UFC, né? É, pô. Não, eu perdi 4 quilos em uma semana. Cara, ela falou cortar carboidrato, que é, pra mim, é tipo cortar um pouco da alegria da sua vida. É, total. Claro que é. Cortar, assim, ok, também, eu fiquei só comendo carne, também é legal pra caramba, então... Pô, mas você tem facilidade pra emagrecer, porque eu cortava carboidrato, nothing happens. Não, não, não, peraí, eu tenho facilidade pra me transformar num meio gordo. Eu não tenho essa facilidade. Eu consigo chegar a 125, 150, que é mais ou menos uns 27, 28 quilos acima do que eu deveria. Então, assim, depois de passar por todo um inferno, eu ainda consigo chegar a ficar meio boa. E depois eu volto. Pois é, é foda. É, depois volta. É uma merda. É o que aconteceu comigo. Eu ficava de gorda pra falsa magra, aí chegava assim, ah, tá bom, tô uma falsa magra aqui, e agora? E aí voltava a engordar. Não dá volta, volta. E volta pior. Volta, é o trampolim, aquela merda, aquele trampolim. É, por exemplo, agora eu já perdi 2014. Eu estou com 125 agora. É legal, assim, tu fala, porra, já tem umas roupas já voltando a caber. Mas quando tu tirar a foto sem camisa, você vê que você ainda tá muito gordo. Eu ainda tô muito gordo, eu tô meio boneco da Michelin, entendeu? Mas, Gaveta, você só tem 2 semanas, tu vai emagrecer muito ainda. É, puta merda. Eu sei. Eu não tô falando isso, não. Eu tô falando que, às vezes, quando eu faço essa dieta normal quando fazia sem a cirurgia, parecia que eu tinha emagrecido muito, mas ainda falta muito. Não, era só metade do caminho. E a segunda metade é muito mais difícil do que a primeira metade. Essa parada de você sair da dieta líquida, o foda é que você não aguenta comer nada. E aí, é foda. Eu achava o máximo isso. Eu, puta merda, não acredito que eu não como nada. Que milagre. Cara, é muito foda que você bota... Cara, sério, amanhã tu vai almoçar. Não cheguei assim. Amanhã tu vai botar lá uma colher de carne moída, sei lá o quê. Sei lá o que você vai botar além disso, um purê. É um purê, que sei lá, amor. É. E aí, você não vai aguentar. É foda. E aí você fica, caraca, não acredito. É, come bem pouco mesmo. Bariátrica e Selvagens. Versão brasileira Nerdcast. Aí tem a semana da operação em si, né? Uhum. Depois da despedida. O Jovem Nerd não falou nada aqui, mas ele ia comigo todas as vezes na churrascaria. Só... Eu fui junto, ué. A última vez. Foi pro inferno, né? Tá todo no escritório da galera. Toda churrascaria. Ela vai falar, não, vou embora, não. Vou eu queria que a empresa pagasse. Vou comer um tofu. Ainda, né? Na conta da empresa. Na conta da empresa, porra. Tô trabalhando, tem que a empresa ter que claro. A última vez que eu fui na churrascaria, eu saí de lá triste. Eu saí David Banner na chuva pedindo carona. Porque assim, você com o tempo volta a comer quase tudo que você comia. Tipo, comida japonesa, carne. Você pode comer essas coisas todas. Volta. Você pode comer em pequenas quantidades, mas pode. Você não vai aguentar muito. Agora a churrascaria, ela acabou. O rodízio em geral acabou. Não dá. Não faz sentido matemático. Carne só cabe, sei lá. Comer duas tiras de maminha, duas tiras de fraldinha e acabou. Isso, você vai pra casa. Acabou. E aí você vai ficar aqui vendo aquele baile, aquela festa, aquela dança. E não vai poder participar. É isso. Ah, gente, foda-se. Foda-se as carnes. O importante é emagrecer. Você tá escrevendo meu ano novo. Eu vi um baile todo de comidas. Eu cago pro rodízio, gente. O importante é que a gente pode comer de tudo, Gaveta. Entendeu? A gente volta a ter prazer de viver. Só que não come as coisas que engordam. E economiza pra caralho. Não, mas o que acontece? Quando a gente tá compulsivo, a gente começa a comer merda a qualquer hora, a qualquer momento, meio que se compensar. Não pode comer merda. Então, antes de eu engordar, antes de eu ter essa vida, vou dar mais calma. Eu só comia besteirinhas no final de semana. E eu fazia exercício físico. Então eu jogava basquete todo dia. Então, dia de semana, eu comia um pratinho de arroz e feijão, alguma coisa. Chegava no final de semana, eu comia besteirinha, normal, padrão. Eu não quero ser maníaco. O problema é que nesses últimos anos, eu comecei a comer hambúrguer qualquer hora do dia. Aí não tem como, cara. Isso não vai mais acontecer. Aí veio a semana final, né? Que você tem que parar de comer carne uns dias antes. Pelo menos no nosso caso aqui. Ah, eu fiz dieta líquida uma semana antes. Que eu não queria chegar lá com comida no bucho, sei lá. Eu fiz dieta líquida no dia que tinha que fazer. Eu não tive que fazer dieta líquida, nenhum momento. A portuguesa ficava num terror lá, que não pode beber refrigerante, pode beber nada. Daí eu não resisti, ninguém sabe. Isso aqui é ao vivo agora. Ih, não acredito. Você tomou refrigerante na dia antes. Na véspera, eu fui no barbeiro, eu tomei uma Coca-Cola. Tá maluco. Aí eu mandei pro médico. Aí, tomei uma Coca-Cola aqui, hein? É líquido. Aí ele, não tem problema. Aí na quinta-feira, que era a véspera, que eu operei na sexta, eu fui no shopping, fui ao cinema. Tava muito estressado, falei, vou... E foi sozinho. Foi ao cinema. Aí eu falei, vou comprar um suco, né? Já tá líquido, suco, né? Porque eu vejo filme e tal, que só água é meio boring, né? Aí a loja de suco era do lado do Bob's. Aí eu fiquei assim, milkshake? É líquido. Não, aí olha isso. Tô eu dentro do carro, chegando no hospital no dia da cirurgia dele, veio uma mensagem no meu celular da nutricionista dele. Andréia? Falei, oi, tudo bom? Ela, então, estou muito preocupada com o Azaghal. Ele não está pronto pra fazer essa cirurgia. Eu falei, o que que houve? Ele me ligou ontem pedindo se ele podia tomar milkshake na dieta líquida. Cara, a nutricionista tava apavorada. Olha, cuidado, ele tem que ter muita paciência com o Azaghal. Você tem que ajudar muito. Ele não está preparado para essa cirurgia. Ela se arrependeu do laudo dela. Ela já tava entregue, minha eu tia. Eu falei, agora já tá aqui, na boca do hospital, não tem mais o que fazer. Mas eu não tomei o milkshake, eu perguntei, ela me respondeu. Ela falou, não, seu maluco. Não, ela seu falou. Maluco do caralho, né? Mas ela explicou por quê, porque teoricamente é líquido. Ela falou que o leite é o problema. Leite, no caso, do milkshake. É o leite, a gordura. Ia grudar no estômago e na hora de operar ia estar lá revestido de cal, sei lá. Aí ele não tomou. Mas ela tava desesperada. Aí, não, isso, a gente entrando no hospital. Você pediu pro nutricionista pra tomar milkshake? Aí ele, nossa, mas que fofoqueira. Aí não pode ser. Não pode ser padre, advogado e psicólogo, né? Não tem essa confidencialidade com o trigemista? Pelo visto, não, né? Pelo visto, não. Mas engraçado foi eu, putaço, você pediu pra tomar milkshake? Aí ele... Deitei na maca e empurrei com um pezinho assim na parede. Tchau! Tchau! Com a bunda de fora pelo corredor. O meu não teve dieta líquida. Fui direto só cortar carboidrato. Mas, cara, na véspera da cirurgia você comeu pode o quê? Pode comer sólido? Você não fez nenhuma dieta? Você chegou lá comendo... Tem que ficar em jejum. Espetinho de fraldinha? Não, olha só. Eu tive que fazer dieta... Tô comendo, chupando espetinho. É, não, não. Eu tive que fazer uma dieta normal. De cortar carboidratos. Pra desinchar o fígado. Gaveta, tu sumiu. Aí, repete. Não, é porque é o alarme da minha dieta líquida, gente. Ah, é o alarme. É o alarme aqui. Vai lá, de novo. É vira, vira, última, vira. Última dose. Vira, vira, vira. Eu te odeio. Ai, eu odeio isso. Eu já vou explicar por que eu odeio isso, mas calma aí. Ó, Gaveta, só avisar que quando é meia-noite, e comigo foi assim, meia-noite acabou a dieta líquida. Ele falou, já posso comer sólido, né? Aí ele comeu um ovo, juro pra você. Puta que pariu. Ele, ai, é faz maluco. Um ovinho fritinho. Não, ovo é líquido, caralho. Ovo é líquido. Ovo é líquido. A gema, né? Não, mas eu não posso comer... Ela falou que eu não posso comer gema, só a clara. Ih, malha nutricionista. Sério? Cada notícia, cada cara, é uma loteria. É uma loteria. É astrologia isso. Como o Guga falou. É astrologia. Cada um fala uma parada diferente. Não, mas cara, olha só. Eu já tô falando aqui. Eu sei que o doutor Jamiel vai escutar isso aqui. E também a doutora Aline, que foi a minha nutricionista. Eu não segui porra nenhuma do que a senhora falou, tá? Desculpa. Eu segui o que dava. Nossa. Mas quando eu chego pra ela, tu fez a dieta? Eu fiz, olha. Mas não fiz, não. Mas o que acontece? No dia anterior à cirurgia, ele falou, não come na churrasca, mas pode comer normal. Só na noite é que você vai ter que jantar uma sopa de legumes, sem carne. A partir de 6 horas da manhã, zero, nem água. Acabou. Foi isso só. Mas eu fiquei tranquilo. Eu aguentei. É, você tinha tua vida pra se preocupar, né? A dieta, nem quando você acha que vai morrer, a dieta tá ótima. É, cara. Pois é. O Azaghal é muito babaca. Eu fiz testamento. Ele cismou que ia morrer, fez testamento, escambau. Eu falei, ai, que palhaçada, cara. Eu quero falar um negócio pros ouvintes, que assim, ele achou que ia morrer, só não, meu amigo. Porque teve um cara aí que postou no Twitter, eu amo todos vocês. É, o Jovem Nerd. Ah, não acredito! Vá lá no Twitter do Jovem Nerd. Porque eu queria que esse, tipo, meu último tweet fosse positivo. Nego, acha que vai morrer, muito engraçado. Eu não, ninguém sabia. Tem um tweet aí meu que é foi o antes da cirurgia, exatamente. Eu sabia que tem que operar, ele ia operar até lá. Eu amo tanto vocês. Aí eu todo mundo acha que vai morrer. Eu nem sei qual foi o meu último tweet. Você devia estar reclamando de alguma coisa. Ai, gente, eu tinha certeza que eu não ia morrer, porque eu já fiz tanta cirurgia já. Duas cesáreas, arranquei a vesícula, sei lá o que, fez uma porrada de coisa. Ah, é, eu tive esse agravante aí, gente. Eu tirei a vesícula na minha cirurgia. Porque eu tô com uma. Eu não tava com uma pedra, eu tava com um paralelepípedo dentro da minha vesícula. Nossa. Então a minha cirurgia também era pra tirar a vesícula. Eu tava resolvendo vários problemas ao mesmo tempo com a cirurgia. Eu já não tinha vesícula, então, meu filho, eu já sabia que ia sobreviver. Falei, ah, não morri, tanta cirurgia que eu fiz. Bariátrica e Selvagens, versão brasileira Nerdcast. Mas aí, dia da cirurgia. Chega no hospital. Pô, o hospital que eu fui era ótimo, que a camisola lá, o avental, sei lá como é que chama aquilo, era grande, então eu não fiquei com a bunda de fora. Porra, olha aí. Porra, maneiro, eu não fiquei. Não, não ficou porque você não tava olhando, né, de costas, né? Não, não, eu passei por trás, assim, sabe? Ele tinha frente e verso, e era tão largo que eu consegui, sabe qual é? Trouxe ele pra frente, quase um roupão. Assim. Os caras pegaram o lençol, fizeram um buraquinho, enfiaram no teu pescoço. Pronto, pode ir. Ah, foi ótimo, porque mantive minha dignidade. O meu também. A Lívia conseguiu amarrar minha roupa atrás e não ficava aparecendo bumbum, não. Então eu consegui, inclusive, depois da cirurgia, ficar andando pelos corredores do hospital sem pagar bundinha. Ai, quando. Eu achei muito engraçado que o Azaghal é careca e eles botam uma toquinha. É, eu falei, realmente. E tipo, eu falei. não é melhor botar a touca aqui na barba? Que não faz sentido nenhum. O anestesista mandou o Jovem Nerd tirar a barba. Por isso que ele ficou de cavanhaque. Ele perguntou, tu gosta dessa barba aí? Aí eu falei, eu gosto. Eu já tava fudido. Minha barba tava zoada, né? Eu tinha feito aquela merda na barba, né? Pouco antes da cirurgia. Aí eu, beleza. Aí eu fui lá e mandei o cara fazer o cavanhaque. Aí eu fui de... Porque o cara falou assim, olha, porque se tiver muita barba, quando eu boto o respirador, sei lá, o negócio que ele bota na tua cara, pode ser que escape a árpila, né? Porque não veda você, sei lá. Que se foda, me entuba. Vai me tirar minha barba? Era só que faltava, me entuba. Quando a Zaga botou a touquinha, ficou tão engraçado. Eu queria tanto tirar a foto dele. Eu tenho uma foto de touquinha. Ah, ele tava de camisola em touquinha, mas ele não deixou. Claro que não. Ele não deixou. A última foto... Aí... Imagina se eu morro. A última foto sou de camisola e touca. Eu não tirei por respeito, que pra ele não ficar nervoso. Quando eu fui pro centro cirúrgico, deitei lá. Não tava nervoso mesmo, eu tava realmente tranquilo. Eu tava tranquilo, assim. Eu também, eu fui super zen. Eu também tava tranquilão. Aí mas eu acho que isso é confiança no médico, na real. Confiança. A gente foi bem confiante, pois é. Eu só comecei a ficar nervoso depois que o cara que foi botar anestesia errou 4 vezes a minha veia. Ei, caralho. O cara botou uma vez, não tô achando tua veia, é difícil. É difícil, tenta na mão. Pum, errou de novo. Vou pro outro braço, pum, é furo. Eu comecei a ficar que nem a peneira, eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, porra, porra. Aí o cara pegou, assim, ó, pegou, não sei, será que... Pum, desmaiou. Não, porque o médico, a gente já confiava no médico, mas o anestesista eu não conhecia, eu conheci na hora, né? E aí todo mundo fala assim, olha, o anestesista tem anestesia, aí é, tu tá em boas mãos. Que negócio tá em boas mãos? Tu não fala isso, né? Aí eu comecei a ficar mais confiante, porque todo mundo falando que esse anestesista era foda, era o melhor do hospital, cacete e tal, que também eles podem falar pra todo mundo. Espero que eles façam pra todo mundo, né? Imagina, tu vai operar, olha, hoje tu deu azar hoje, que o melhor tá... Acabou de sair, se fudeu. Esse cara é um barulho. Caralho. Meu amigo, o anestesista é o cara que tem a sua vida num botão. Ele aperta o botão, você vive ou morre. Porque a minha anestesista era uma mulher que é super gabaritada, super sinistra, e ela falou, então, eu vou estar de recesso, porque você vai estar operando perto do ano novo, então vai outra pessoa no meu lugar. Eu fiquei desesperado. Entendeu? Mas acabou que foi outra pessoa lá e foi tudo bem. Eu nem sabia quem era. Vai meu substituto, mas ele é tranquilo que ele... Só duas pessoas sentiram dor durante a cirurgia. Mas elas estavam anestesiadas por fora, então elas não gritaram. Foi ótimo. Me deu um medinho do assistente dele que me fez uma peneira antes de operar? Deu! Mas eu já tava dormindo mesmo, então foda-se. Mas aí o que aconteceu? Eu ganhei água de dormir, eu fiquei naquela, falei assim, doutor, olha aí, eu vou fazer contagem regressiva aqui, você me diz até onde eu fui. Eu nem cheguei nisso, cara. Aí eu contei 10, 9, 8. Contei baixinho assim, né? Não era o palhaço da parada. Eu falei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Continua acordado. Aí eu pude. Que anticlímax, né? Que merda. Em algum momento, mas eu sei que eu cheguei no zero. E aí, cara, quando eu acordei da cirurgia, e eu não quero dar medo nas pessoas, porque cada um tem uma experiência diferente. Só que essa só aconteceu comigo, né, aqui do grupo. Eu acordei como se o alien tivesse saindo da minha barriga. É muito fresco. Caraca! Ele é muito fresco. Mas eu não tenho como controlar isso. O cara vai assim, oi, tudo bem, Alexandre? Acorda aí. Pô! Cara, mas foi uma porrada. Tipo assim, eu não abri o olho ainda. Eu tava só consciente, mas de olho fechado. Eu não sei se eu podia gritar ou não. Eu acho que eu não gritei. Eu não sei se é porque a anestesia não deixava eu gritar, mas eu gritei por dentro, sabe? E aí depois eu não lembro de boa parte do que aconteceu. Deve ter parado de novo. Eu, antes de acordar, eu tive um acesso de loucura. A minha sempre tem uma anestesia, fica loucaça. Eu fico loucaça. Eu fico loucaça. É a tua droga. É a tua droga. É a minha droga. Não, ela fica louca toda a cirurgia. Não, aí o médico chegou pra Zagal e falou assim, ela é nervosa, né? Ela acordou, começou a gritar, eu não consigo respirar. Não, começou a arrancar os tubos. Comecei a arrancar tudo. Meu Deus. Caralho, da outra anestesia. Eu não sabia onde eu tava. Ela acorda loucaça. Eu não sabia onde eu tava. Eu, que isso? Que merda é essa? Comecei a arrancar tudo. Eu não consigo respirar. Eu sentei, não podia sentar. Mas você não lembra, né? Isso te contaram, né? Então, eu não lembro dessa parte. Eu lembro da parte quando a segunda vez que eu acordei. Que eles me deram a moça leão, né? Aí a segunda vez que eu acordei, era a enfermeira desesperada querendo ir embora e me liberar. Aí ela falava assim, olha, você tem que acordar, senão você não vai pro quarto. Porque eu acordei primeiro dando escândalo que eu não lembro, e eles me deram a moça leão. Só que a moça leão me apagou. Aí depois eles queriam que eu fosse pro quarto e eu não acordava. Aí a mulher, você tem que acordar pra ir pro quarto. Você não quer ir pro quarto? Aí eu tô acordada, eu só levantava a sobrancelha. Ficava bozo, sabe? Não, eu tô acordada, tô de olho aberto. Aí eu comecei a... Quando eu abri o olho, comecei a achar que eu não tava respirando direito. Eu comecei a berrar que eu não... De novo? Mas não foi só uma vez? Então, não. Essa foi a vez que eu lembro. A vez que eu lembro. Que aí eu comecei a gritar dizendo que eu não tava respirando direito. Ela falou, não, tá aqui o aparelho, tá dizendo que você tá respirando. Eu falei, eu não tô. Eu não tô respirando. Aí ela me deu outra maçalhão. Que eu fiquei gritando, gritando. Aí começa a acordar os outros doentes. Caraca. Os outros operados. Aí ela deu outra maçalhão. Eu fui dormindo mesmo, acordei no quarto. Eles desistiram. Essa parada da anestesia é muito maluca, né? Porque é assim. Ah, vamos começar a cirurgia aqui, vou te dar anestesia, conte até 10 de trás pra frente. Terminou a cirurgia. É isso. É exatamente assim. É isso. De repente já tá operado no quarto. Corta um pedaço. Não é uma noite de sono, não é um cochilo. É o tempo perdido. Exatamente. É morte. Parece que é não morte. Passou nem um segundo. É morte. É tipo... Você... Não, é morte, você não voltaria. Você não, sabe, eu sei, né? Mas é tipo assim, você... É como se você não existisse, cara. Porque você fecha o olho, um segundo depois você abre... Acabou a cirurgia. Hã? Mentira, não vi. O meu problema é o oposto do Jovem Nerd. Eu não chego nem a ver a contagem. O cara, ó, estou botando isso daqui vai deixar você só leve, e aí a gente vai começar a cirurgia. Não, eu vou começar a contar, e aí, não. Sabe, muda e eu já acordei. O meu foi eu reclamando com o anestesista que eu não queria que ele tirasse minha roupa. Que aí, os caras começaram a me deixar pelada ali, 10 pessoas dentro da sala. Eu falei, não, assim... pelo amor de Deus, esperar eu apagar pra, né? Pra não ficar constrangido aqui, pô. Aí o cara, não, mas ninguém vai tirar sua roupa agora, não. Eu falei, ah, tá bom, vai me operar de roupa agora. É. Aí quando eu vi, já tava dormindo. Peraí. Ótimo, né? Ele tira a roupa toda ou fica só aquele buraquinho fica na barriga? Fica peladaço. Fica tudo. Ah, fica tudo. Bota pedal, um guardanapo, um paninho de taxista em cima da sua genitália. É isso. Não, nem isso, gente. Não, bota. Ah, tu viu? Bota. Todas as fotos que eu vi de cirurgia tinha esse paninho safado. Não é, aquele é um bloco que bota. É, porque tem cirurgia que eu já vi cirurgia também que fica um quadrado. Não tem, amigo. Não é um quadrado. Ah, tá peladaço. É rota máxima. O cara te infla que nem um balão. Que merda, é uma merda. Tu acha que vai ficar só um buraquinho ali? Eles botam... Tira a roupa dele. Tem essa merda, gente. O que a cirurgia, não é que emagrece a cirurgia, é toda essa situação de derrota que faz você emagrecer, não é? Cara, os caras te inflam e é isso que me deu falta de ar. Então, esse assim, gás aí. Eles botam gás carbônico dentro de você, alguma coisa assim, pra você inflar. Você vira um balão, um escroto. E aí, quando você infla, você facilita a visão da câmera e tal, não sei o que. Você, né? Facilita da porra do aparelho entrar dentro de você. De tudo, é. Cara, já me não sei se eles tirassem foto da gente nesse momento escroto. Eu peço pra minha esposa fotografar e filmar quando eu volto da cirurgia. Eu volto, eu quero ver o grog, tardado. Eu quero ver. É legal, cara, é legal. Mas aí depois quando você vai pro quarto e tal, ele fala assim, ó, então é o seguinte, você... Não, calma, já tá indo pro quarto? Já, não, tem mais? O Jovem Nerd tá escondendo o jogo aí, que foi parar na UTI, que ficou pedindo morfina, gritando... Não, fiquei pedindo morfina. Foi parar na UTI, gritando não, dor. Não, Jovem Nerd, você ficava reclamando de novo, tu tomou overdose de morfina. Ficou lá, só no botão. Eu não reclamei de dor, não, maluco. Eu senti a dor do alien, mas depois não reclamei mais. Tu ficou tomando morfina? Eu não pedi a morfina. Eu estava sendo medicado, sei lá, ele estava me medicando com o que tipo. Ele tomou uma overdose de morfina, teve um piripaque. Não, se mijou todo, se cagou todo. Não, não me caguei. Conta a história. Não, mas escondeu da história. Se mijou. Não, mas olha só, eu cara. Os caras hidratam você de um jeito. Eu ficava com aquele patinho, cara. Eu enchia daquela 15 minutos. Só. Eles te botam lá e aí no hospital. Não, eu tava no UTI porque não tinha lugar no quarto. Aí deixaram na tua. Você foi pra UTI porque você tava tomando morfina. Você foi pra UTI porque você ronca. Tem isso também. Não podia acordar os outros pacientes. Não, né, maluco? É por causa da apneia. Vocês foram da operação direto pro quarto? Não. Eu fui. Não, fica na sala de espera. Fica na sala de espera. Eu acordei suadaço. Aí ela me acordou assim, eu tava suadaço, mas eu não tava sentindo muita dor. Tava sentindo uma dorzinha, ok? Uhum. Mas suado assim. Ela, tá tudo bem? Eu falei, tá, só tô com muito calor. Aí ela, tá, você tem que respirar, voltar a respirar direito, que aí você pode voltar pro quarto. E eu tava lá tentando respirar, me sonolento ainda. Só que com calor, meu irmão, suando, que nem um filho da puta. Aí eu falei pra ela, aí eu pedi pra enfermeira, você pode me abanar um pouco? Caraca, pior que eu conheço a enfermeira, eu conheci. E ela me abanou mesmo. Eu pedi pra ela, não, porque a gente fica lá fora esperando, né, os operados saírem, os pacientes, e não tem nenhuma notícia, ninguém vai te dar, você começa a ficar agoniada, né? Aí daqui a pouquinho, sai a enfermeira, eu conheci ela. Caraca, Denise, é você? Aí eu, ai, pelo amor de Deus, cuida lá do meu marido, por favor. Ela, pô, tô cuidando, já até abanei ele. Eu fiquei por precaução no UTI, assim, não aconteceu nada. É porque eu também não operei só a coisa, eu tirei a vesícula sim, também. Sim, sim. E tanto que eu tive, o médico já tá me explicando, você vai ter um pouquinho mais de dor do que uma pessoa que faz só bariátrica, que eu realmente tive. Mas ele me parabenizou, ele falou, cara, não sei que dieta que você fez, mas tava muito bonito por dentro, tava... Olha aí, Gabi. Ih, nossa, foi derrota. O teu fígado tá enxuto. Sério, Gaveta? É, ele falou, cara, não sei que dieta que você fez, que diminuiu a gordura do fígado, mas porra, deu certo. Meu não, meu falou, fígado monstro, tava passando por cima do estômago, foi uma merda. Tinha que falou, só reclamou. Pra cima. Falou que estômago, nosso estômago era gigante. É, falou, estômago grande. Eu fiquei imaginando, estômago grande, peguei, botei a cabeça, a gente fez corrida de saco aqui com... Ah, estômago. O Azaghal falou que ia pedir pra fazer uma toquinha com o estômago dele. Pô, pega aquele couro. Usa a bolsa pra dado de RPG. Bariátrica e Selvagens. Versão brasileira Nerdcast. Mas aí o negócio é o seguinte, eles te inflam, então você tem que... O seu corpo absorve parte do gás carbônico e o resto você tem que expelir... Vou peidar. Peidando. Exatamente, ou arrotando também, né? Arrotando também. É, e aí... Arrota total. Pra isso você tem que andar, tem que se movimentar. Então eles falam assim, ó, assim que você puder, eles te estimulam a andar e tal, porque quando você anda, você vai estimulando e os gases vão sair. Aí beleza, aí o que acontece? Me medicaram com morfina, eu não pedi a porra da morfina, eu fiquei gritando medic, cara. Aí me medicaram com morfina e tararéu. Aí, menos de uma hora depois, chegou o fisioterapeuta lá, aí, vamos andar, não sei o quê. E aí, vamos andar. Aí, o que acontece? Morfina baixa a sua pressão, né? Tanto que todo filme de guerra, os caras ficam botando overdose de morfina, que é abaixa a pressão do cara, o cara morre. É isso. Uhum. Então, assim, o cara tudo tem que ser dosado, que morfina realmente abaixa a pressão. Aí, beleza. Aí, isso que aconteceu. Menos de uma hora depois da morfina, minha pressão tava baixa, levantei, comecei a sentir tonto, né? Aí eu falei, puta, acho que não dá pra andar e tal, não sei o que. Sentei na poltrona do quarto. Acho que é melhor eu ficar aqui e dar um tempinho. Desmaiei. Não, caralho. Não. Foi assim. O senhor M tava lá contigo. Ele contou. Tu virou olho, rolou língua, é, se mijou assim, todo. Né? Mas aí virou olho branco, sabe? William Trimilicou. Fala. Trimilicou. Aí meu pai saiu gritando, socorro! E jogou ele de lá com a língua. E se mijou todo, se cagou todo. Não me caguei, vai se fuder. Não, ele só se mijou. Foi só banho dourado. Quando eu acordei, aí vieram vários médicos. Quando eu acordei, eu falei, ó, tô bem e tal, já desmaiei antes, sei como é que é, já tô bem, já voltei, obrigado aí. Tava mó galera em volta, né? Aí eu olhei pro lado assim, ih, tá tudo molhado aqui, cuidado aí, hein? Isso aqui derramou o negócio? Ali vira não. Faxineira putaça assim, limpando, olhando pra tu com aquela cara de ódio assim, arrastando o chão. Não, mas olha, eles foram educados. Ele falou assim, não, é urina, senhor. Aí eu... É urina, o senhor se mijou todo. É só isso. É urina, ué, quem mijou aqui? Gente, os cachorros aqui, não pode cachorro não, gente. Ele inclusive mijou aqui no meu colo. Não, e aí o meu, no hospital, o cara me fez andar, o enfermeiro lá, o baiano. Baiano. Vamos entregar logo, duas baiano. Duas horas depois da cirurgia. Duas horas. Saí da mesma operação, duas horas depois eu tava andando. É escroto. A melhor coisa pra vocês recuperar é andar. Aí eu falei. Então, aí nessa hora eu comecei a discutir com ele. Falei, ó, me desculpa, mas eu só fui andar no dia seguinte. Ele acabou de operar. Eu falei, vamos lá, é possível. Aí, só que o Azaghal, ele é assim, se o enfermeiro, que nem é médico... Falar que tem que andar, ele fala, não, eu vou andar, ele tá falando que eu vou queria ficar melhorar, ótimo. Queria melhorar, eu falei, não é pra você andar ainda. Eu falei, me desculpa, ele quer eu sou que ele é forte. Ele quer mostrar que ele é forte. Ele quis, aí levantou e ficou lá, todo branco, pálido. Ah, eu andei. Sangrou. Sangrei, por parecia, tudo quanto é ponto. Jesus Cristo estigmata, maluco. Tava estigmata. A camisa do Monty Python. Toda furada, sangrando, tudo que é lado. Tá maluco, caraca. Eu achei muito escroto. Eu reclamei, no dia aí seguinte. Aí eu olhei pro cara assim, a camisa parecia que levava, tinha 5 tiros. Eu falei, ó, Diego, eu tô com a pressão caída aqui. Mas eu não desmaiei, nem me mijei. Pois é, mas chegou a fase não lá. Desmaio, mas, mas foi teimoso, que resolveu escutar um enfermeiro do que eu. Eu falei, cara, não é pra andar ainda, eu só andei no dia seguinte, tá errado. Eu falei, eu vou... Aí no dia seguinte eu reclamei com o médico. Falei, ó, o baiano, entreguei logo. Aguentou. O baiano mandou ele andar, sangrou tudo, quase desmaiou. Aí ele foi lá dar mó esporro lá, né, que, nos enfermeiros. O meu, realmente, no dia que eu vai pra UTI só pra observação, eu tava com muito sono, inclusive, era muito... muito, a anestesia pega, eu abri o olho um pouquinho, e eu tava ouvindo as pessoas no quarto, mas eu tava com muito sono. É, porque a UTI lá é tipo um quartinho também, não é aquela UTI com baiazinha de pano, é, não. Sim, é. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, o cara falou, vamos tentar levantar a primeira vez, porque eu queria tomar banho, vamos tomar banho? Aí eu levantei, fiquei meio tonto, mas eu já andei um pouquinho, aí no final do dia eu já tava andando pelo corredor. Já. Nem me lembra do banho. Eu sei que... Cara... Essa parte eu não vou contar, não. Caraca, o Super Nerd, ele foi a derrota completa. Conta aí como é que foi teu banho. Foi aquele negócio que o senhor Cádio já contou aí. Não, mas que foi banho seu... sentado? Sentado. Mangueirada? Mangueirada. É aquele negócio aí, hein? Não, você não... Sentou naquela cadeira sem fundo lá? É, a cadeira sem fundo. Saco pendurado. Nossa, aquele negócio lindo. Eu não mijei, eu tenho uns orgulhos, né? Eu não consigo mijar naquele pato que chama. Ah, eu também não. Cara, eu mijei horrores nessa porra. Ah, é. Não, gente. Mas homem é fácil. Homem é só botar mangueirinha. Mulher, não. É só botar mangueirinha. Já ficava encaixado ali, já. Toda hora. Mulher, não. Preciso ir ao banheiro. Aí eu levantava, ia até o banheiro. Banho em pé normal. Eu cheguei pra mulher e falei assim, eu preciso fazer xixi. Aí a mulher trouxe aquela comadre. Eu falei, não, minha amiga, eu preciso fazer xixi no banheiro, né? Porque aqui eu não vou mijar deitada. Eu falei, eu não sei fazer isso. Mas eu tava muito hidratado. Então eu tava fazendo muito xixi. Então, tanto que eu cheguei pra mulher e falei, eu tô fazendo muito xixi. A mulher falou exatamente assim, te hidratou pra cacete, né? É. A médica falou assim, a linguagem médica dela. Mas se eu fosse homem, eu faria ali, porque é uma mangueirinha. Agora mulher, não. Cacete, como é que vai mijar deitado? Eu não sei como funciona isso. Mas olha só, ô Jovem Nerd, pode te deixar tranquilo. Essa operação minha foi tranquila. Em 2006, eu quebrei um negócio chamado joelho. E quando você não pode mexer o joelho e sequer encostar ele no chão, eu não podia encostar a perna, me apoiar na perna. Você descobre que você não consegue fazer nada na sua vida. Então assim, cara, eu tomei banho na cama, com a enfermeira esfregando, e bumbum e o caralho. Uhum. Ai, que merda, que banho de gato, né, que chama? Cara, a mulher ficava jogando... Não, eu me esfregava, mas assim, a mulher ficava jogando água em cima de mim, e nas partes, jogava em tudo, entendeu? Em cima da cama. Ela é muito vergonhoso. Assim. Ela tira o pano, porque o colchão, ele é impermeável, né? É, aquela... Então ela vai, né, te molhando. Capado. Mas é impressionante a técnica dos caras, né? Porque ela vai te molhando, fica tudo, o quarto fica todo molhado. Fala, cara, é impossível. Nossa, vou ter que trocar de quarto, é cagadeira. Ela não espera, daqui a pouco ela vem com o rodinho e vai tirando. Cara, passa 10 minutos, o quarto tá um brinco. Seco, você está de banho tomado, fresquinho na cama. Você fala, cara, como? É, mas e a cama molhada? Ela seca, ela vai meio que levantando cada parte assim, vai passando tipo um rodinho ou um paninho, alguma coisinha assim, e vai secando. Depois bota o pano, levanta a perna, depois levanta o tronco, vai e acabou. Tá tudo sequinho, tudo bonitinho, você tá de banho tomado. De lacinho, né? Bota uma gravatinha assim. Exato. Nem um pudo, né? Vou te falar, e ainda foi menos humilhante pra mim do que tentar ir no banheiro. Porque depois que eu passei por esse banho, eu falei, não, eu vou no banheiro, moço. E aí você vai duro que nem um Playmobil pro banheiro, não pode apoiar o pé no chão. Então é pior, porque eu tô pelado, em pé, com o saco balançando, e a mulher tacando jato de água de longe. Com medo, animal, de cair no chão. Foi muito pior. Eu pensei, não, vai na cama. No terceiro dia eu falei, não, vai na cama mesmo. Foi, isso, pumba. Traz aquele copinho ali. É, cara, relaxa. Humilhação, tamo aí. Eu tenho canal de YouTube, gente. Humilhação, já tô acostumado. Aí nós fomos liberados, porque é rápido, né? Uma laparoscopia é uma cirurgia, é uma intervenção simples, né? Uhum. Teoricamente, não é abrir você, né? É, mas a gente não é aberto. Você fica com uns 5, 6 pontos na barriga. É impressionante a medicina, maluco. É muito... impressionante. Você faz uma cirurgia dessa e 2 dias depois você tá andando já, tá em casa. 2 dias não, no dia seguinte. Não, mas assim, o Jovem Nerd se cagou todo, se mijou, tomou banho de mangueira. É sempre bom lembrar. Tô viciado em morfina, tá até hoje nessa. Mas você, rapidamente, você tá recuperado. É, muito rápido. O cara rápido. Cortou seu estômago fora. É, muito o cara rápido. Tirou seu estômago, que era o tamanho de um bagre. Ele botou na cabeça, fingiu que era uma máscara. Eles fizeram corrida de saco duplo em volta da mesa de cirurgia. E você está bem. É. A cirurgia do Azaghal realmente é um evento, né? Nego pula saco. Passada, ele pulou de paraquedas com o meu estômago. Bom, mas nessa daí você já tá entregando qual método que você fez. É, já entregou. Never know. Não, never know. Só que não, né? Never know, só que não. Não, mas realmente impressionante. Eu fiquei 2 dias no hospital. Eu operei de tarde, 1 hora da tarde, assim, num dia. E aí, sei lá, no dia seguinte eu fiquei recuperando. De manhã, no outro dia, eu já tava indo embora pra casa. Mas aí... E a saída do hospital que eles te dão, aquela primeira dieta líquida? Isso. E aí vem aquela sopa de batata. Não, água, caralho. Não é sopa. Água de batata. Não, aquilo água. É muito escroto. Pega uma batata com terra, com o que for, com um colírio de caminhão, que seja. Joga na panela. Aí, alguém vai comer aquela batata em algum lugar no hospital. É, vai virar sem um... Sem sal, sem porra nenhuma. Um purê sem sal. E a gente bebe o churume... Desta água. Meu irmão, aí você tem noção do que vai vir. É, exato. Mas vou te falar, você falou tanto dessa comida do hospital que a minha não foi tão ruim, não. Ah, foi o quê? Foi gostoso. Era um líquido de legume, realmente. Mas foi ok, assim. Tava temperadinho, tava ok. Não, nossa, no Rio de Janeiro é melhor. Eu acho que aquela batata eles usam várias vezes, inclusive. Era tipo um chá, sabe? Um chá. Eles prendem a batata no barbante. Era transparente. Era transparente. Dá uma chuchada na água fervendo e depois guarda pro dia seguinte. Exatamente. Mas aí... Eu bebi uns suquinhos. Inclusive, tem um fã nosso lá, que trabalha lá, o doutor Felipe. Ele passou lá e me ajudou. Ele falou, não, qual suco você não gosta de suco? Você quer suco? Aí ele trocou lá os sucos pra mim. Tu não gosta de pera? Tá de joando? Então pega isso aqui, pega lá de coco e tal. Então ele deu uma mega ajuda lá. Aqui, não tive nada disso. A gente não teve nada disso, era só... Era tinha um cara na cantina que era fã do Jovem Nerd, mas também não me levou nada. Um salgado, nada. Um salgado pra te matar. Um salgado. Tem suco, era uma água de coco que é a parada que eu detesto. Nossa, eu tenho que tomar, mas eu detesto. Nossa, eu adoro água de coco. Mas em caixinha, tu gosta? Não, caixão, não, é bem pior. Caixinha ruim. É asquerosa. Mas em Curitiba não tem água de coco, não tem praia, não tem nada aqui em Curitiba. Vou tomar o quê? Pinhão, sei lá, água de pinhão. Chupa pinhão. Mas aí, você vai pra casa, são 2 semanas de dieta líquida, depende de cada caso. Né? No nosso caso foi 2 semanas, tem gente que fica 1 mês de dieta líquida, depende. 15 dias. O meu foi 15 dias. Acabando hoje. Caraca, aí... essa fase é fodida. Porque a gente saiu do hospital, diferente do Gaveta, nós aqui, o nosso médico maravilhoso, doutor Marlon, enfiou um dreno na gente. É um dreno. Mas é porque o nosso foi outro método, né? Eu acho que é por causa do método. Eu acho que não. Eu acho que ele fez isso só pra gente ter algum sofrimento a mais. É. Eu sempre lembrar dessa semana de dreno. É, Marlon. Que o dreno incomoda. Eu falei pro doutor... Incomoda uma piroca de 30 centímetros enfiada no teu bucho, cara. Eu falei com o meu médico, eu falei, doutor Jamel, eu não botei dreno. Ele ficou todo, olha só, nós trabalhamos com técnica de ponta aqui, não precisa usar dreno de acordo com a nossa técnica. Ele me explicou lá por quê. Uhum. Mas nem todos precisam mesmo, é isso. É, exato, eu só fiquei pensando em vocês falando assim, se fudeu. Mas aí o que acontece? Você tem que obedecer essa dieta líquida e não é só uma recomendação. Aí é o seguinte, meu irmão, ou você faz essa merda exatamente, militarmente, como está escrito aqui, ou você morre. É isso. Você sair. É isso. Se você sair da cirurgia e você comer qualquer coisa sólida, você morre. A portuguesa faz parte do grupo de WhatsApp dos bariátricos, eu não sei qual é. Vários, mais de um. E na verdade, é um grupo de. Só história de desgraça. Na verdade, o grupo é um obituário. Exato. Eu falei assim, Dave, fulana de tal morreu no 15º dia porque foi ao cinema. Fulana de tal morreu porque. Tomou água do chuveiro. Peraí que tocou o alarme da minha dieta ali. Vai, Gaveta. Não teve uma que tomou Coca-Cola? Tomou. E explodiu? Tá maluco. Morreu. Então. Por quê? Porque o estômago tá... Ela achou que dieta líquida podia Coca-Cola. Tava lá no grupo. Morreu. Falecida. Fulana tomou Coca-Cola. Foi assim. Isso no grupo, nesse grupo do WhatsApp não é fulano saiu do grupo. É fulano morreu. Fulano morreu. E continua no grupo, não, né? Não, mas é porque, assim, eu não sei se a pessoa foi mal orientada. Não sei se a pessoa foi mal orientada. Foi responsabilidade. Por quê? Não pode comer, tomar nada gaseificado, gasoso. Porque isso expande no estômago e arrebenta os pontos, vaza e você tem infecção e morre. Ah, só pra lembrar, esse grupo não foi meu médico, nada disso que botou, não. Claro foram, que não, pô. Foram pessoas que fizeram com qualquer outro e me colocaram. Falaram, você vai fazer? Então entra nesse grupo pra você ir se empolgando. Aí você só vê a história empolgando. Não, só vê história. É pra desistir. Aquele grupo era, gente, o cabelo de vocês tá caindo pra cacete, que eu tô ficando careca. Fulano, não sei o que é normal. Eu tô broxa, por quê? É assim. Mas aí fulana morreu ontem, tomou Coca-Cola, morreu, é repi. É assim. Mas de fato, existem muitos riscos pra você tá com o estômago costurado, cicatrizando, né? Então você não pode tomar mais 50ml nem cada vez que você toma aí a refeição. É um copinho de café. Tomou 2 copinhos de café, pode morrer. De plástico. Se tomar refrigerante, pode morrer. Só tudo, você pode morrer. Então, cara, você segue essa merda que nem um militar obedecendo. E tem outros motivos também. Mas deixa eu falar dessa merda que eu tô passando agora, tá? Agora é o ódio, então, agora é o ódio. Estressante pra caralho. Vai, gaveta, solta essa franga. Só pra vocês entenderem o que que é. Na verdade, se você tá tomando, vou tomar um líquidozinho. Não, não, não. Você vai tomar um líquido de legume cozido, tá? Então eles vão cozir o legume. E como é que o preparado do legume? Ah, mas ele faz no óleo da vez. Não, ele faz na água. É temperado na água, o legume. E aí você pega o líquido. Aquela porra que você normalmente joga fora, então é aquilo que você vai beber, tá? Mas come os legumes, né? A dona Livinha não botava nenhuma carne pra dar um gosto? Não, soltava. Teve um dia que ela botou manjericão e ficou bom pra cacete. Ela não, bota todo ela dia. Não podia fazer, tipo, uma sopa e coar um milhão de vezes até ficar bem líquido? Não, mas não pode qualquer sopa, não pode qualquer coisa. É, sim, mas... São legumes selecionados, várias coisas você não pode. Mas não é só a água do legume. É, mas o problema é o seguinte, cara. Você não pode tomar essa parada quente. Não, não pode, não pode. Tem que ser morno no máximo. Então, tomar morno. Então, o que acontece? Você tem um líquido, né? E olha... A minha esposa, ela cozinha muito bem. Cozinha. A comida dela é maravilhosa. Mas você está tomando um líquido, né? Inclusive de carne. E a carne não pode ser qualquer carne. Tem que ser músculo, que já é, sim, aquela carne. Sim. Então é um líquido de músculo misturado com um líquido que sobra de legume numa temperatura morna passando na sua garganta. Ou seja, você está vomitando inversamente. A sensação que eu tenho é que eu estou bebendo, que eu estou vomitando naquele momento. Pra dentro. Vomitando pra dentro. Ela vai ficar puta que eu tô botando isso no programa. Porque ela ficou putaça que eu falei isso a primeira vez. Tu não chama minha comida de vômito. Eu falei, sua comida é maravilhosa. A sua comida é maravilhosa. Não tem nada a ver com você. Você arrebenta. Você e minha mãe são as melhores cozinheiras que eu conheço. Só que, cara, é um líquido de comida morna passando na minha garganta. Meu cérebro sente esse negócio, passa vômito, bota pra fora. Cara, o primeiro dia eu fiquei quase chorando. Eu fiquei em pânico. Pânico. Eu não vou conseguir ficar 15 dias nessa merda. Fudeu, desfaz, não vai. Devolve. Eu falei isso um dia, lembra? Teve um dia que eu fiquei maluco. O Azaghal, eu sabia que ele ia virar um demônio. Ele falava que ia nascer rabo, que as mãos iam virar um casco de bode, sei lá. Ia nascer chifre. O Azaghal virou um demônio. Porra, foi assim, eu sei que tem pessoas que têm vidas mais difíceis, não é esse caso, mas eu estava no pior momento da minha vida. Eu não podia comer nada, eu tinha que dormir de barriga pra cima, só faltava a minha sogra aparecer no quarto mesmo. Que pronto. Cara, aí eu ficava num papinho motivacional com ele, né? Cara. Mas olha isso, cara, ele ficou com ódio de mim. Teve um dia que ele gritava: para com esta merda desse seu papo motivacional! Eu não aguento mais! Foda-se! Aí ele falava: deixa eu sofrer! Aí ele falava: eu amava comer! Você tirou isso de mim! Você me obrigou! Ele falou que eu obriguei a fazer a merda da cirurgia. Que eu tinha tirado a alegria de viver dele. É tipo o cara que vai ficar insano. Eu falo assim: eu sei que eu vou virar zumbi, então você me mata. Nesse momento, eu peguei o celular, liguei pro psicólogo e falei: alô, doutor, salva meu casamento. Ele: tá bom, venham aqui amanhã. Mas o que que ele falou do pavio? É, então, ele falou que o Azaghal já tinha pavio curto. Na dieta líquida, ele estava sem pavio. Total, tava... Dinamite. Qualquer faísca explodiu. Era aquela bomba do Lost, né? Se você encostar devagar embaixo. Era essa aí. Não precisava nem acender. Aí ele falou: vamos botar um pavio e alongar o pavio dessa dinamite, né? E aí deu um remedinho do capeta lá pra ele. Não era psiquiatra. É psiquiatra. É pra tratar de maluco mesmo. Pra dar remédio é psiquiatra. Exato. Você vai tratar de maluco. Isso é que eu não gosto. Fala que psiquiatra trata maluco. Não é, não. Não é. Brincadeira. Não é, não. Mas... Outro dia eu marquei uma outra consulta com ele pra pegar mais receitinha. Aí eu falei assim: pode ser no dia tal? Ele falou: ah, pode ser no dia tal, tal hora. Eu falei: ih, rapaz, dia tal não dá porque meu remédio tá acabando. Aí ele: mas é amanhã, é depois de amanhã. Aí eu escrevi: putz, tô maluco, tá certo. Ele: maluco não, levemente desorientado. Bariátrica e Selvagens, versão brasileira Nerdcast. Aliás, você tá falando isso, é uma coisa que eu realmente não me toquei. É que assim, nos primeiros dias que eu tomei dieta líquida, foi: ah, beleza, tá tranquilo. Cara, passou uns, sei lá, 5, 6 dias depois que eu tomei, você fica muito fraco. E eu não me ligava nisso no início. É. Isso me frustrou pra caralho. É, muito. Assim, se você levantar do sofá, eu tô sentado no sofá, se tu levantar rápido, fudeu. É teto preto. Fica zoado. Agora eu tô assim. Nesse momento que eu tô gravando aqui com vocês, eu falo um pouquinho, quero ar, porque... Eu tô assim, tá tudo preto. Tá tudo preto. Tá tudo girando preto. Se eu contar a história do joelho agora, que é grande, eu ficar falando muito tempo, eu vou desmaiar no meio da história. Não, mas sabe por quê? No momento da dieta líquida, existe essa questão principal, é, você não pode comer, porque senão você morre. É isso. É, não pode beber, não pode comer. Teu estômago foi rasgado de cabo a rabo. Se você comer... Se cicatriza até rápido, vai, 2 semanas? É foda, num lugar todo molhado, cheio de sangue. E aí a dieta líquida, ela é o mínimo pra você permanecer hidratado, com o mínimo de energia pra você viver. Por isso que eu me sentia fraquíssimo. Isso me frustrava pra caralho. É só pra hidratar, não alimenta. Inclusive, eu falei, eu descobri qual era o problema do meu enjoo, da sensação de vômito, essas coisas todas. Era líquido de carne na sopa. Ah, é? Olha só. Quando eu tirava carne, melhorava. E aí eu mandei o recado aí pro WhatsApp do Jamel, ele falou, não, cara, ó, pode tirar carne, de repente compensa com whey, que tu tem que tomar um whey também pra dar uma proteína, né? Que é uma merda, né? Não existe whey bom. Ah, mas é docinho, assim, é whey isolado. Mas peraí, mas você tá tomando com leite ou com água? Com leite. Ah, é isso. Ah, rapaz. A gente não... Leite desnatado. Ninguém liberou isso pra gente, não. Então, mas é porque eles falam assim, esse whey hidrolisado, super hidrolisado, sabe? Não, o meu é whey isolado. Isolado? Bom, eles falam que se você tomar com leite, ele vai absorver menos, porque o leite vai dar trabalho também pra quebrar. Dá trabalho pra quebrar. E aí, se você quiser a máxima absorção possível, você tem que misturar com água. Ah, gente, agora eu vou fazer com leite essa merda. É uma coisa asquerosa. Não, horroroso. Whey com água é assim, é docinho. É docinho. Mas tem uma pitada de cigarro que eles botam lá dentro. Que é uma merda. Parece todinho, muito bom. Com leite é decente, mas experimenta com água, tu vai. É uma merda. Não, inclusive a minha nutricionista falou que eu podia misturar também com iogurte. Então eu também botava meio iogurte, meio leite. Ô, gente, cada nutricionista é uma loteria. É uma loteria essa merda. É uma loteria. Agora, eu vou te falar. Eu tava falando da Livinha, eu tenho que falar que ela deu a melhor solução pra pessoa que tá na angústia. Porque você na dieta líquida, você começa a sentir falta de mastigar. Isso. E aí, puta, eu tô com uma saudade de mastigar, não sei o quê. E aí ele vinha e criou uma parada muito simples que ela simplesmente fez sacolé. E sacolé é, cara, é uma ideia simples, que foi foda, assim. Porque você fica mastigando o gelinho ali e tal, e aí aliviou completamente a minha ansiedade. Eu comecei a fazer sacolé da porra. Só não fiz sacolé de sopa porque é asqueroso. Mas eu fiz sacolé de tudo, cara. Foi sacolé muito bom. Sacolé de whey, sacolé de... Fiz sacolé. Tem lá no congelador. Sacolé de whey, sacolé de suco de tuca, esse tipo de coisa. Ih, gente, pra vocês foi moleza. Tá sendo moleza aí. Olha aí. Então tá sendo moleza. Não, tá não. Pra nós foi dureza. Mas olha só, no final, mais pro final da minha dieta líquida, eu comecei a entrar na paranoia também. Eu tô com vontade de comer. Exatamente. Só pensava em comer. Eu só pensava em comer camembert. Porque eu fiquei vendo aquela mesma televisão, eu ficava, cara, eu quero comer camembert. E aí... Eu tô sofrendo com a... farofa que a Livinha faz. Ela faz uma farofa que é foda. Eu tô sonhando com essa merda, essa farofa. Eu vejo bonecos de farofa no meu sonho. Tá foda. E aí a portuguesa sonhou que tava na França comendo... Sonhei todos os dias. Eu acordava aos berros sonhando que eu tava me tupindo de doce. Meu negócio é doce, né? Eu sonhei hoje, juro. Não tô mentindo pro programa. Eu sonhei hoje que tinha, tipo, um ladrão, alguma coisa assim, e o cara me obrigou a comer um sanduíche. Não. Do McDonald's. Eu não posso. Eu uma vez sonhei que tava na fase da dieta líquida, sonhei que tava na churrascaria. Nossa. Mas sabe qual é a merda? Que no sonho... Eu tava comendo que nem um maluco. Sabe qual é a merda? Que nos meus sonhos eu tava comendo louca, assim, toda feliz. E aí, de repente, eu lembrava, cacete, eu estou na dieta líquida, eu vou morrer. Aí eu acordava gritando. Eu vou morrer! Aí eu disse, o que foi? Aí eu, tava comendo doce. Sonhei que eu tava comendo doce. Em algum ponto vocês deram um deslize de esquecer? Não. Não tem como, aquele dreno pendurado na barriga lá. É, não tinha como esquecer, amigo. Com aquela pica saindo do bucho. Tinha que fazer a cirurgia, caralho. Tinha que fazer o curativo. Nossa, era o primeiro dia, maluco, que a portuguesa... Eu tinha que fazer a portuguesa. Quase ele desmaiei. Ele tem que fazer. Quase que eu caí de cara. Aí eu falei, você vai limpar o meu dreno? Aí ele, caraca, na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Ele ficou branco. Não, eu fiquei, medic. Que merda. Que tinha um furo, né? Tem um furo. Porque além disso, a gente também barriga. Tinha que tomar, não sei se você tá tomando, é anticoagulante. Isso. Não, eu tô tomando um paracetamol, não. Não tem nada a ver. Cara, é outra coisa. É outro remédio pra evitar injeção trombose. Injeção na barriga pra não ter trombose. Não tô tomando dia, nada. Toma, 12 dias. Gente, é o gaveta que vai engordar, gente. Porque ele não sofreu. Ele tá tomando sacolé, não teve dreno. Não teve dreno, tá mó moleza isso aí, Gaveta. De acordo com o meu médico, a minha técnica é mais avançada. Mas isso não tem a ver com técnica. Tem a ver com você ficar muito tempo deitado. Não, ele falou assim, depois... Não, mas eu ando, eu tenho que andar. Aí ele falou assim, depois de eu operar 700 pessoas, eu vi que o dreno não é necessário. Estatisticamente falando, o dreno não é tão necessário. Em alguns casos, sim. Mas, por exemplo, no teu caso, definitivamente não. E aí eu vou preferir operar você sem dreno. E aí o que acontece? Como eu tava sem dreno, eu não lembro. Aí teve um dia que eu tava aqui com a Lívia, de noite. E, cara, eu fico assim, o meu pior problema não foi nem tanto a dieta líquida, as coisas assim, foi a sede. É, dá muita sede. A sede é foda. Dá muita sede. É, você tá desidratado, né? É, eu tô com vontade de beber uma garrafa de um litro de água. É, virando, né? Fazendo good good, né? Teve um dia que eu esqueci com água. Eu simplesmente saí bebendo água pra caralho. Eu também, eu vomitei, na hora. Então, foi isso. Foi isso. O que acontece? Eu cheguei, eu tava assim, fui pra cozinha como todo um dia qualquer. Peguei o copo, botei no bebedouro. Todo um dia qualquer. O copo, comecei a beber. Quando eu tô no meio do copo, eu... Caralho! É isso mesmo. Fudeu, vamos morrer. Assim, não aconteceu nada, daqui a pouco começou uma dor no estômago. Eita porra, porque o negócio vai expandindo. É, exato. Mas eu não morri. Cara, teve um dia que eu achei que ia morrer. Esqueci. Eu tomei leite de amêndoa. Porque ela falou assim, não toma leite de vaca, mas o leite de amêndoa de sanita é diferente da tua. Mas o leite de vegetais você pode tomar. Aí eu falei, vou comprar o de amêndoa, que é o mais gostoso. Cara, eu tomei um copo, mas eu fui pro inferno. Eu sentia tanta dor. Aí tava jogando carta com a Zagal, com a minha sogra, jogando carta, buraco. Uhum. Aí eu comecei a ficar pálida, olhei pra Zagal e falei, ai, gente, eu vou ter que largar o jogo aqui, tá? Isso é o dump, né? Eu acho que foi. Eu passei muito mal. Falou, não, é gases. É a porra do dump, mas eu achei que eu tava morrendo. Mas olha só, eu fiquei muito na paranoia de comida, né? No final da dieta líquida. E aí, eu comecei a consumir conteúdo de culinária non-stop. Caraca, o Jovem Nerd, ele não sai daquele... Qual é o nome daquele era aplicativo? Food Network. Não, era o Tasty. O Tasty, ele não sai do Tasty. O Tasty, vendo receitinha saudável. Pelo menos era saudável. E eu vi reality show de churrasco. Eu vi reality show de churrasco com criança. Eu vi reality show de sobremesa. Durante a líquida? Durante a líquida. Pra que isso? Se torturar? Porque eu estava consumindo como se fosse pornografia. O cara, sabe, vai, vira essa carne, isso, bota pimenta, ai, bota sal aí, caraca, e aí alecrim com batata, isso, filha da puta, vai. Caraca. Cara, virou food porn, cara, eu estava um maníaco por food porn. Mas por quê? Eu ficava sonhando com o dia em que eu ia poder comer. E eu entrei nessa paranoia. Foda, é foda. E depois acabou. Então eu pensei, achei, agora eu vou só viver nessa paranoia. Mas depois acabou. Acaba. Entendeu? Foi só uma fase. Essa fase que você tá vivendo aí. Que eu entrei nessa parada, cara. Eu ficava vendo. Rachel Ray. Vi todas as receitas de 15 minutos da Rachel essa Ray. Essa fase desgraçada. Mas cara, o ano novo. O ano novo eu já tava operado, cara. E a comida tava a farofa da Lívia no meio da mesa. E várias comidas gostosas. Mas assim, eu achava que eu conseguiria, entendeu? Eu falei, ah, gente, pode comer na minha frente que eu aguento. Eu não tenho problema com doce. Eu realmente tenho problema com salgado. Uhum. Mas cara, quando eu vi a mesa toda eles comendo, eu falei, gente, desculpa, dá licença, não dá, vou ficar lá no quarto. Eu fiquei vou isolado. Vou chorar um pouco. Vou chorar um pouco. Abraçar o joelho. Em posição semifetal, porque eu não posso dobrar muito por causa do ponto. É, não pode. Então mas sabe, Gaveta, vou te falar, você tá terminando a dieta líquida. Mas tem uma vantagem na dieta líquida. Faltam 2 horas pra eu terminar minha dieta líquida. Eu fiquei... Olha o ovinho. Uma semana sem cagar. Isso foi irado. Irado. Caraca, porque a Zagal vai, sei lá, 10 vezes ao dia ao banheiro, nunca vi isso. É, eu ia 2 vezes ao banheiro. É muito socorro. Nossa, dieta líquida é maravilhoso. Não, mas olha só, não sei com vocês. É porque eu operei a vesícula, meu amigo. E a vesícula, assim, se você não sabe como é a operação de vesícula, uma vez que você tira ela, você vira um pato, né? Então, eu fui no banheiro que nem um maluco. Ah, comigo não aconteceu isso, não. E eu não tenho vesícula. Eu nunca fui pato. Meu sonho é ser pato. Eu sou. Gente, porque emagrece, cagar muito emagrece. Uma beleza. Outra vez eu falei pro médico, engordei 600 gramas na porra do Réveillon. Ele, é só xixi e cocô. Eu agora não me peso sem cagar antes. Falei, não, xixi e cocô vai pesar. Então, só depois que eu vou ao banheiro que eu me peso nada. Agora. A minha malhação tá me salvando. Eu tô louco pra começar a atividade. Já. Na verdade, eu não aguento mais ficar em casa. Eu tô aqui isso é uma merda também. Isso é uma merda. Bariátrica e Selvagens. Versão brasileira Nerdcast. É engraçado isso aqui, que é que parece que é uma fase interminável, mas depois que termina você começa a comer comida sólida. Você não tá ajudando mesmo? A gaveta, na real. Não, não tá, não. Não. Foda-se a sua vida. Você de sente flores. Como se. Seu, não, eu tô te falando agora, você vai lembrar depois. Jovem coach. Você sente. Parece que não existiu. Parece não, que não, não teve. Existiu, sim. Tá, eu lembro. Não, não, mas parece que foi muito menor do que foi quando você tava vivendo. É verdade, você esquece. É que nem ter filho. Dói pra cacete quando tem, mas depois você esquece e tem outro. Gaveta, tamo junto. Me empresta um pouco da tua calafura que tu falou assim: foda-se o seu discurso! Inspiração! Vai pra puta que pariu! É uma merda, dieta líquida é uma merda. Você se sente fraco, você não pode sair de casa, você só come. Você não come, você bebe, é uma parada insossa, dê-me livre. Mas eu acho que isso faz parte do pacote de você falar se assim. Se você fizer, é porque assim, o que te emagrece não é a cirurgia, é a dieta líquida. É, porque você para de comer. Só que se. Agora, gaveta, faz um exercício. Eu não tô mudando nada, só tô propondo uma situação. Tô te provocando, né? Assim que fala? Tô te provocando. Imagina fazer a dieta líquida com aquele estômagozinho caprichado. É, nossa, não dá, tem como. Não, e um, é. Você vira um assassino. Cadeia. Primeiro que é impossível. Segundo que é o seguinte, no meu caso, eu não sei se a Sliv é assim, mas a bypass, né, fazendo ela, ele simplesmente ele pega o teu intestino que tá lá embaixo, dá uma puxada e cola lá no teu estômago lá em cima. Então a comida, ela acaba passando direto no intestino. O que que acontece? Ele manda um sinal pro teu cérebro dizendo que você tá saciado. Então, assim, não é só o estômago menor. Existe uma parada que tá lá dentro mexendo na tua cabeça também. Então, eu, por exemplo, eu não tô com fome. Em nenhum momento desses dias de dieta líquida eu fiquei com fome. Eu fiquei com vontade de comer uma comida mais saborosa, que eu sou um cara que aprendi a amar comida saborosa. Ah, uhum. Pois é, esse é o mal. Mas não é fome. Ai, meu Deus, eu preciso comer um planeta. Não, não é. Esse tantinho, esse copinho, eu queria que estivesse cheio de uma comidinha bem gostosinha e não desse líquido que parece um vômito invertido. Não, mas eu vou te falar um negócio. Quando eu saí da cirurgia, entrei no quarto, tava meio sonolenta, eu tava com dor, você sente uma dor no estômago, né? Só que eu... É, eu senti mais. Eu achei que era fome. Aí eu entrei no quarto e falei assim, fudeu, tô com fome, não adiantou porra nenhuma. Aí eu falei, não, vou contar pro Azaghal, senão ele não vai querer operar. Mas eu, pra mim, eu tava com fome. Falei, ferrou, isso é fome. Mas não era fome, era dor. Eu senti fome um dia desses aí que eu fiquei fazendo conta aqui. Tá em casa, a gente tem que ficar fazendo isso, né? Conta, jogar videogame, esse tipo de coisa. Eu fiquei fazendo conta e quando eu começo a fazer, eu me distraio. Então eu fiquei quase 2 horas sem me alimentar. Só. E aí eu senti fome. Não pode, senti mesmo. Mas aí é fraqueza, você sente fraqueza. Isso, é. Mas hoje em dia eu já sinto fome, só que eu queria te desanimar, não. Ah, é? A fome volta. Não, mas você come um prato. Mas você come uma merreca e acabou. A gente nunca mais comeu em prato normal, só come em pires. E a ideia? Pires não, prato a ideia sobremesa. Final é que, assim, esse pacote de sofrimento todo, ele vai te ajudar a lembrar do sacrifício que você teve. Sim. Para fazer isso acontecer. Porque, assim, com aquele negócio de... No nosso tipo de cirurgia que a gente fez, eles falam que é mais de 25%, é 40%. Né? O sleeve... Okay. É porque o bypass que você fez, ele tem, sei lá, 20% de chance de você engordar. Enquanto que no sleeve tem 40% de chance. 40%. Então, significa que... isso. A tem cirurgia... gente que faz sleeve, depois engorda e tem que fazer bypass. Exato. A cirurgia não é um milagre. Aí vira um zumbi, não tem mais cor, fica cinza. Ela é um benefício enorme para um tratamento a longo prazo. Não termina isso, não termina essa infância, a cirurgia acabou. Né? Então, todos nós, de todas as pessoas que estão pensando em fazer, nos ouvindo e tal, não sei o quê, temos que ter em mente e estar muito bem orientado e convencer a nosso próprio cérebro de que é uma mudança de vida para sempre, não só por causa da limitação física. A cabeça tem que mudar também, entendeu? Ah, sim, a limitação física ajuda, que você pode fazer uma dieta líquida de 2 semanas e não matar ninguém. Exato. Você come pouco, mesmo que você queira comer muito, você não consegue. Aguenta. Come muito. Eu nunca pouco. Vomitei. Jovem Nerd já vomitou? Português já vomitou? Ah, é sempre. Não, eu vomitei quando eu tomei um complexo vitamínico aí que foi um eu vomitei. O meu problema é que eu como rápido. Ó, compra aí o complexo vitamínico de 50 anos pra cima, que aí tu vai ter bastante ferro aí e tal. Aí pronto. Aí 20 minutos depois tu tá vomitando. Eu nunca vomitei. O que já aconteceu uma vez é que eu bebi água depois de comer. A gente fez uma carninha lá, um uma carninha caprichada. Não, não pode beber líquido. Você tem que escolher. Aí eu comi até o limite. Porque assim, hoje eu sinto bem quando eu tô ficando cheio. Eu como bem devagar, porque como o processo digestivo muda, eu como, eu já comia devagar. Então, a Azaghal tá certo. Eu como e rápido. E eu como mais devagar ainda. Até pra saborear a comida e tal. Só que a comida era boa, aí, né? Sempre dá pra comer um pouquinho mais, né? É, mas isso que é perigoso. Se você comer rápido, tu não vê que e aí lotou. Eu vou comendo bem devagar. Mas eu comi muito. Comi até ficar naquele... Mas eu comi carne, só carne. Com acompanhamento, não. Carne, carne. É. Aí, eu tava com uma sede monstra, né? É que a carne dá uma... E aí, na hora de sair, pagou a conta, todo mundo levantando, eu olhei o copo d'água assim, eu falei, vou tomar um gole. Maluco. Caralho. Começou aquela musiquinha. Vai passar mal, mais uma garfada aí, você vai passar mal. Mais uma aguinha aí, você vai passar mal. Essa é minha música, toda hora. Eu acho que cabe água. Vai passar mal. A água veio no olho, tá ligado? Desanimada. Você queria chorar pra poder desidratar um pouco. Nossa, né? Eu cheguei na porta do carro, aquela água, aí começou uma coriza maluca. Aí aí ele começou... Aí eu só esguichei água, não vomitei a comida. Mas a água saiu toda. E se eu comer rápido, aí eu me fodo. É, teve uma vez que eu comi rápido, a Piccola tava lá em casa. Aí a gente ia sair com ela e a recreação ia fechar, tinha que ser rápido, que senão a mãe ia aproveitar e tal. Aí eu fui comer rápido. Aí quando come rápido, pra mim, pesa. Uma pedra no estômago. É, uma pedra. Todo dia pra mim é pedra no estômago. Nossa, aquele peso. E aí, cara, eu fiquei meio mal assim. Ai, acho que eu vou vomitar e vou pro banheiro. Não vomitei, mas fiquei naquele... Aí a Piccola viu ele e ficou assim... Vômita, meu filho, vômita, vômita. Ela ficou... Com a mãozinha nas costas. Ela ficou nas costas do vômita, meu filho, vômita. Muito engraçada, Piccola. A cirurgia bariátrica, ela é uma reeducação alimentar à força. É, a não, força, é, exatamente. É tipo, mas eu vou te muito. Falar. Pode comer, filha puta. Come mesmo, come tudo. Come mais. Não dá mais, mas come. Isso, vai dar certinho isso aí. Pode comer. Mas eu eu falo isso, eu tava conversando com o psicólogo, assim, que... Eu entendi depois da bariátrica que ela não é realmente a solução mágica. Ela não é, tipo, ela é um empurrão. Vamos supor, você tá difícil de emagrecer, ela vai te dar um empurrão. Tipo, uou, é um trampolim sem ser pra cima. Ele vai te jogar lá na piscina, mas tem chance de você escalar aquele trampolim de novo. Sim, ele vai te sim. jogar, você vai ficar magro, você vai ficar um tempinho magro, talvez uns 2 anos você vai conseguir ficar magro, mesmo você comendo um pouquinho de besteira. Mas aí, esse é o tempo que você tem de organizar a tua alimentação. Se tu não conseguir nesses 2 anos, você vai voltar. Exatamente, sim. exatamente. É, isso realmente acontece, eu não sei por que, caceta, eu não sei explicar, mas é muito mais fácil comer saudável depois da bariátrica. É, eu também acho. É. O meu paladar mudou, eu fiquei mais intolerante a coisas muito doces, por exemplo, que eu adorava doce. Ah, aí eu não mudou porra nenhuma. Chegou no fim do ano, pois é, mas o meu chegou no fim do ano, vamos comer um pudinzinho, fizer um pudim de leite, aí tá bom. Foi. Mas pra mim foi uma explosão além da conta de açúcar, entendeu? Dá o dumping, é. E aí eu falei, caraca, não, antigamente eu comia numa boa isso, e hoje não mais. Teve um dia que eu fui testar o dumping. Eu falei assim, gosto de dumping. Eu já pra testei. Explica só, dumping, pra quem não sabe, a gente não pode... É, tem uma explicação toda científica, mas basicamente você não pode comer uma coisa ou muito gordurosa ou muito açúcar, que dá tipo uma crise nervosa. Você começa a se tremer, fica maluco. Cara, é horrível. Você pensa que você vai morrer. Sua dor, tá caindo. É horrível. Não, cai a pressão, você sua pra cacete. É escroto. Eles dizem que a sensação é que você está morrendo. É uma sensação que você está morrendo. Eu achei que eu tava morrendo quando eu tomei aquele leite de amendoim. Meu limite nessa parada do dumping. Eu já pensei nisso, mas eu não tenho coragem. Aí, não, olha só, fresh pediu na Nest Store brigadeiro. Vários. Cara, tá maluco. Aí eu falei assim, vou comer um brigadeiro. Vamos ver o que acontece. Não, aí eu comi um brigadeiro. Pequenininho, não aquele grandão. Não é aquele de um punho, né? É. É brigadeiro tradicional, vamos chamar assim, né? Beleza. Aí beleza, aí comi um outro. Então, fui lá. Gente, eu tô super babando no chão. Não, calma. Aí, ó, já provou de churros? É ótimo. Brigadeiro de churros? Vamos lá. Olha só, essa cabelo cedo. Amigo, no sexto eu falei, não tenho dano. Não teve dumping. Azaghal, não tá não maluco. Tem, Jovem Nerd, não é tem assim dumping. Que engorda de novo, 6 brigadeiros. Jovem Nerd, eu malho todo dia. Eu vou na academia 3 vezes por semana, é, vou no box 3 vezes por semana. E vou fazer, agora tô fazendo Kylie Silate, luta de faca e de bastão. Tudo 2 vezes por semana. Vai pro boxe. Eu vou também, cara. Eu não tenho, eu sei que eu vou querer comer. E assim, eu não como brigadeiro todo dia. Eu comi nesse dia, que era festa, da empresa. Festa, é. Depois não comi mais. Uhum, nunca mais comi pizza, uhum, nada disso. Exato. E eu tenho comido relativamente bem. Em casa, a gente, no almoço, janta super tranquilo. Aqui no escritório também, a gente compra barrinha, fruta, essas coisas. A gente tá com uma alimentação bem boa. Assim. Não, é muito bonitinho, sim, gente. O Azaghal indo pro escritório, ele prepara a marmitinha dele. Ele leva uvinha, tangerina, aí bota barrinha. Ele realmente faz uma marmitinha. Tá, faz o sanduichinho natural lá com atum. É bonitinho. É. Mas assim, eu sei que eu vou ter esses momentos de... Eu não vou chamar de recaída, que não é recaída. É os momentos de... Mas, gente, é ser normal. É ser normal, só que a gente não vai comer que nem os filhos, tipo, da puta. Não cabe. Quando eu vou pro japonês, é tranquilaço. Porque japonês é tranquilaço. E você come sem culpa, mano. Que super ganho proteico, o peixe. Não engorda quase nada. O arroz você come muito pouco, porque você não aguenta. Aquele, se você comer arroz, muito arroz, não vai. E eu fico, pô, eu adoro comida japonesa, né? Então só eu sashimi, fico satisfeitaço. Vai no sashimi. Eu como sushi, de boa. Assim. Não, dá pra... Eu a primeira vez que eu fui... isso aqui é sinistro, gente. Primeira vez que eu fui, consegui comer quatro sushi. Mas com arroz? Com arroz. A segunda, já da que eu fui, já deu cinco. Agora já entra mais sete. É perigoso. Perigoso. Tem que ficar... Eu não sei... Eu vou falar, eu esqueci quem falou. Quando eu tava na CCXP, teve uma pessoa que dedurou vocês aí. Hã? Quem? Como assim? Dedurou falando assim, acho que vocês tinham completado um mês. E aí falou assim, eu vi o Azaghal no japonês. É isso mesmo. Foi a primeira coisa que te fez. Mas eu falei, não, mas ele tem, sei lá, acho que não sei nem se ele tem um mês de operado. Não, tava lá no japonês. estávamos lá. Mas foi a conta mais barata, a gente ficou tão feliz. R$50, duas pessoas no japonês. R$25 pra cada um. Com gorjeta. Japonês é líquido. O peixe é líquido. Peixe é líquido. Se você mastigar bastante, ele... Não, precisa mastigar, ele vem da água. Ele é líquido. Você engole, ele vai... Desce lisinho, vai direto pro intestino. Vai nadando, bonitinho. Eu tava, como eu falei, eu tô fazendo contas aqui em casa dos últimos meses, né, que eu tava calculando agora. Cara, a gente comia o nosso dinheiro aqui em casa. É uma economia inacreditável. Comida, cara, nosso maior gasto aqui em casa é comida, porque eu saía pra comer muito, eu comia muito, que nem um monstro. Então, eu não vejo a hora de ir no restaurante e pedir o mesmo prato que a Lívia. Eu tô sonhando com essa porra. Não, outro dia a gente foi num japonês aqui, eu, a Andrea, a Agatha e o Alexandre. E eu falei, olha, Alexandre, tu vai pagar mais aí, porque eu e a Andrea, a gente não come que nem a Agatha, não. A Agatha que é magra. A Agatha come igual nós três juntos agora. Gente, vou pagar mais aí agora. Isso é uma puta diferença mesmo, cara. Agora, por exemplo, eu fui lá e comi camembert com 2 meses. Olha, né? Só, inauguração, tá tudo errado. Inauguração da hamburgueria do meu amigo. Aonde que eu não vou? Já foi difícil assim. A birita, ela não faz falta na minha vida. Eu tô aí 3 meses sem beber. Eu sinto falta. Eu não fico pensando em birita todo dia. Eu também não sinto falta, não. Mas eu penso quando eu abro a geladeira e vejo lá dentro. Joga fora essa porra? Não, porra, essa aqui é do Japão. Falta 5 meses só. Quando eu tava no evento do Tucano, que eu comi lá, a gente comeu meio camembert, a gente dividiu, na verdade, 1/4 de camembert, eu e o Jovem Nerd, e depois a gente... Não, você não dividiu 1/4 de camembert. Sim, sim. Depois vocês dividiram metade. Não, na primeira vez, não. A gente dividiu 1/4, e aí passaram 3 horas, a gente pediu mais 1/4. Certo? Olha o gordo, vai, né? Fazendo... Botou o reloginho, olha, de novo. Esse gordo, ela tá aqui, tem que mudar, mas não mudou, não. Cirurgia não muda a cabeça. Não muda a cabeça. E aí o que me fez... A galera tava lá tomando cerveja, conversando. E aí, nesse dia, eu senti vontade de tomar cerveja. Não senti vontade de me esconder e tomar, não foi isso. Mas, sabe, o evento social é que é a parada que motiva a bebida pra mim, sabe? Falei, pô, uma cerveja, pra tomar cerveja com a galera aí seria maneiro. Mas, assim, eu tomei água e passou, sabe? Agora... E fui rezar, né? Esse meu amigo que fez a operação bariátrica há uns anos, ele, cara, o nível dele de tolerância ao álcool diminuiu drasticamente. Ele bebe 2 copos e... Tá todo. Fica loucaço. Ai, gente, eu só imagino como vai ficar. Tu fica bêbado rápido. Agora, olha a cabeça de gordo. No dia seguinte, a gente foi almoçar, né? A gente dormiu em Santos, foi almoçar com o Tucano, o pessoal lá. Pietro e tal. Eu e o Jovem Nerd, a gente agora racha prato, né? Quando a gente vai junto, porque não tem como comer um prato inteiro. Faz sentido. Né? E nem hambúrguer e tal. Uhum. E a gente pediu caldinho de feijão, que é bem pequena a porção. Era uma porção bem pequenininha assim, tava bom pra caralho. E tinha uma salada de carpaccio. Ele falou, vamos rachar uma salada de carpaccio? Ele, beleza. Tava bem, era uma salada, um prato grande. Não era aqueles pratos... Não era um prato normal, era maior, sabe? Era uma salada bem grande mesmo. Uhum. Mas eu olhei assim, te rachou no meio e tal. Mas eu olhei assim e falei, amigo, uma saladinha só não vai sustentar esse cara aqui, não. Vou comi alguma coisa depois dessa salada. Acho que eu pedi outro caldinho de feijão, já tava nos planos. Uhum. Aí comi no final, eu tava... não aguento mais. A salada me satisfez então, completamente, mas eu, minha cabeça já tava no... A minha cabeça de gorda é assim, eu não entendo quando eu tenho que parar. Eu como até chegar no meu limite. Eu não entendo ainda, eu não entendi quando é que eu tenho que parar. Eu consigo identificar quando eu tô cheio e posso parar. Eu não, eu vou comendo aí, de repente, eu vou comendo até o que está na minha boca eu ter que cuspir. Caralho. Eu juro pra você. Eu falo, ih, se eu engolir isso aqui, acho que eu vou vomitar. Aí eu cuspo no guardanapo. Que nojo. Mas tudo isso é um processo de reeducação. Quando você passou a vida inteira comendo prato gigante e agora, de repente, você só come um... Tanto que lá em casa... É, mas olha só, antes eu conseguia comer um ovo, agora eu já consigo dois. Tá perigoso. Dois ovos? Dois. De lata, estômago mexido. De lata. Ai, fudeu. Então, não, mas todo mundo de lata. Você vai comer mais. O negócio é saber, você sabe o que você vai botar pra dentro. Esse tema agora. É, pois é. Teve um cara que falou um negócio no Twitter, mas eu discordo dele. Não, você agora vai ver que vai mudar a cabeça. Você vai entender que comida é só nutrição, não é prazer. Não. Desculpa, mentira, meu amigo. Mentira. Desculpa, não, meu amigo. Não. Eu vou discordar. Não, assim, se você acha que comida é só nutrição, você não teve bons cozinheiros. Só comeu comida merda. Cara, é um dos melhores prazeres da vida ainda, cara. Nossa. Só que assim, você só tem que saber a hora. Ovo, eu tenho vontade de pegar, fazer o ovo estrelado, sabe, a gema mole, botar na comer a clara depois, pegar a gema, botar na língua e ficar que nem uma hóstia, só pra sentir o gosto, sabe qual é? É? Tá brincando, cara. Esse cara não tem paladar, não tem olfato, aí é moleza falar que é comida só nutrição. Tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava assim, ah não, comida que eu uso mesmo é pra alimentar. Eu falei, seus pais, minha mãe cozinhava, ela cozinhava bem, não, minha mãe cozinhava merda, foi a vida inteira comendo aquela comida, bosta, por isso tu não gosta de comida. Então, você acostumou a sua vida inteira que comida era só pra te sustentar a vida. Pra mim, o momento da comida era um momento mágico e único em que eu encostava o meu dedinho no céu. Entendeu? Então, é diferente, cara. Mas ainda vai ser, Gaveta, só que em pequenas porções. Exato. Isso aqui é legal. Você pode ir no japonês, você vai aguentar 5 sushi, sei lá, mas vai aguentar. E olha só, em vez de hoje no rodízio. Come bem devagar. Em vez de ir no rodízio do sushi na churrascaria, que é aquele sushi meia boca, pode ir num restaurante caro. Pode, vai pagar barato. 3 duplas, pagar barato e comer um sushi foda e sair satisfeitaço. É, isso. Exato. É foda. O difícil que tem que trabalhar, não é tão difícil assim, a gente tem conseguido, é você comer as 3 peças, estar saciado e não ficar, eu acho que eu vou comer mais uma porque tá muito bom, que aí fudeu. Aí não pode. Exato. Não, mas aí tudo bem. Só que eu não entendo a hora que eu tenho que parar, porque eu como rápido. Aí quando eu vejo, se eu consigo engolir isso aqui, eu já comi devagar antes, né? Devagar e sempre. É, o Azaghal come devagar, eu como muito rápido. Não, eu aprendi a comer rápido na minha adolescência, porque quando eu era pequeno, eu comia muito lento, mas muito lento. E a minha mãe falava que, assim, o meu almoço já virava a minha janta, porque eu ficava enrolando pra comer. E era um sufoco, o Anderson come muito devagar. E aí, quando eu fui adolescente, eu comecei a jogar basquete e ver aquela fome de monstro, eu comecei a comer, eu bati um prato gigante rápido, minha mãe olhou e falou, nossa, agora sim. Quando eu ouvi aquele agora sim, fudeu. Então tá certo. Eu comecei, hoje em dia minha mãe se arrepende foda disso, mas eu comecei a comer muito rápido pra mostrar, viu? Acabei rapidinho, eu comecei a comer muito rápido. E aí agora eu sou um monstro, eu como, assim, eu tanto que tinha um, não só como, comia rápido, comia muito. A regra lá em casa é, o Anderson come por último, Gavetinha tem que comer por último, porque se eu comesse primeiro, eu não deixava comida pra ninguém. Que desculpa. Anderson, você é depois. Eu falei, tá bom, desculpa, vai. Todo mundo serviu seu prato? Posso comer, gente? Pode. Comi. Ele acabava antes de todo mundo. É o nosso amigo que pediu lasanha de sobremesa, né? Jamais vamos esquecer. Caraca, é isso, Gaveta. A sobremesa dele, lasanha. Lasanha. Eu só não engordava nessa época porque eu fazia exercício que nem um psicopata. Eu não parava de jogar basquete, eu tava o tempo inteiro correndo. Então por isso que eu não engordava. O que eu botei na minha cabeça é isso, que o exercício vai me salvar. Sabe? Pois é isso. Que eu vou continuar emagrecendo e vou manter o peso com exercício. É isso que eu tô joga fazendo. Joga compulsão pra essa porra. Tem que tô jogar. Lá no box, fico, escolho o saco lá, o mais colorido pra bater no YouTube. Ele... Tá ouvindo esse programa e não sabe ainda, tal. Gente, primeiro, o conselho é sempre o mesmo, tentar emagrecer normalmente. É, isso foi até interessante, que a gente recebeu muito feedback da galera, feedbacks positivos. Não sei como foram os seus, Gaveta. Você tava até meio preocupado. Eu tava preocupado porque tem gente falando que, você não precisa. É, quem sabe que precisa é você quem e sabe seu médico, né? Família, né? A pessoa não viu esse cara de 147 quilos sem camisa. Se tivesse visto, você ia falar. Você ia mudar de ideia. É, não, quer saber? É melhor fazer mesmo. É melhor fazer mesmo, galera, tá foda. Não, e a gente teve vários feedbacks positivos da galera. Muita gente saiu do armário da bariátrica. Yeah. Saiu do armário. Muita gente falou, também fiz. Fiquei bem impressionado com a quantidade de gente e tal. Todo mundo conhece. Se não fez, todo mundo conhece alguém que fez. Né? Verdade. Tá parecendo assalto no Rio de Janeiro. É. Mas teve a galera também que falou, eu consegui emagrecer tantos quilos com exercício e dieta. É, tem gente que consegue. O que é maneiro pra caralho também. Quisera eu ter conseguido. Na verdade, meu caso era diferente. Mas nenhum desses caras foi escroto, tipo, vocês falharam, eu fui foda, emagreci sozinho. É, não. A galera foi positiva, assim, no bem no geral, sacou? Gente, ora isso, ou é todo mundo bater as botas, então não tem. Eu cruzei com gente escrota e ficou mostrando exemplo de gente que emagreceu. Só que assim, eu já tô burro, velho. Porra, eu já vi assim. Tem gente que fala assim, essa pessoa aqui perdeu 40 quilos e não sei o que lá. É. Você acompanhou essa pessoa por 5 anos, meu querido? Porque você tá mostrando a foto, a pessoa sempre tira foto na hora que ela emagrece. É, mas claro. Acompanha essa pessoa por 5 anos. Eu já seguia duas mulheres de Instagram, não sei o quê, que emagreceram quase 50 quilos, não sei o quê. Só que eu acompanhei elas. E aí, depois de um tempo, daqui a pouco as mulheres, infelizmente, começaram a engordar de novo. Por quê? Porque é difícil pra caralho. É, difícil. É, gente. A força de vontade, ela vai embora. A galera que emagrece e manteve, eu acho foda. Parabéns mesmo. Não, parabéns. Mas é muito difícil manter. Sim, concordo. E aquela pessoa que, às vezes, perde, sei lá, um cara que é um gordão gigante, e o cara mudou a vida e ficou mega magro. Quando você vai investigar, normalmente tem algum tipo de trauma pro cara mudar. Ele não simplesmente levantou um dia, eu vou emagrecer. Quer saber? Eu vou ficar magro. Aí quando tu vai ver a história do cara, o cara, eu tive um princípio de infarto. É, sempre uma parada traumática. A minha esposa me largou, a mulher da minha vida me largou, ou eu tive uma humilhação pública absurda, que aquilo marcou mesmo. Sempre tem uma parada que vai marcar o cara. Quer saber de trauma, meu filho? Quer saber? Vocês querem saber de trauma? Qual é o trauma? Eu operei antes de ter o trauma. Trauma é cinta modeladora. Isso é trauma. Como assim? É, porque a tendência é descer tudo, né? Soltar as pelancas. Aí a Zagal falou, eu acho que eu vou comprar uma cinta. Uma cinta. Aí eu falei, bom, vambora, que eu conheço um monte de lugar que vende cinta. Fiz o tudo as cintas com ele. Aí eu fui lá experimentar a porra da cinta, né? Que era um macacão. É um macacão. É um macaquinho, vai. Macaquinho. É shortinho. Aí, primeiro, é impossível entrar. Aí, é um novo nível de derrota. Quando você acha que você já chegou no seu nível mais baixo de derrota, você vai experimentar uma cinta modeladora. É outro nível de derrota. Não vou. Banho de gato, banho de mangueira no hospital, não é nada perto de uma pessoa acima do peso botando uma cinta modeladora. Primeiro, é quase impossível você vestir ela. Aí, eu tava botando pelas pernas, né? Que era um macaquinho, como chama aí a portuguesa. É. Mas ele não queria de colchete. Ele falou, não gosta de colchete. Porque 30 anos pra fechar a parada, parece que eu tô na idade média. Aí ele pediu um que vai agora. Entrar na marra. Vou levar minha ama pra fechar minha... Aí, cinta modeladora. E bota peruca de cabelo branco. É, exatamente. E cinta modeladora é um nome muito bonito também pra aquela aperta-gordo, né? Aí eu fui lá botar um aperta-gordo e ele tem um buraco onde fica a genitália pra você poder urinar. E não precisar tirar. Exato, né? E aí, cara, eu tava de cueca, claro. Quando eu tô vestindo a parada, eu olho assim pro buraco da genitália e sei lá, parecia que meu saco tava pra fora. Tinha duas bolas, dois testículos. Só que eu falei, caralho, meu saco tá parecendo um saco de cavalo. E eu falei, como meu saco sai? Explodiu a cueca assim da modeladora? E aí eu entendi que era a pele da minha perna que tinha vazado pelo buraco da pressão e tava aparecendo um culhão. Caralho, que derrota, que porra é essa? Aí fiquei lá empurrando a pele pra dentro. Ai, que merda! Puxando a calça modeladora pra cima, pulando, que não. Olha, que filha da puta, cara. Aí, beleza, consegui resolver aquela situação ali embaixo. Ficou ok. Bola entraram. Mas foi um momento. Tava saindo por um buraco, tu nem imagina, né? O pescoço tava enorme, assim, seu ombro. Aí, beleza, aí a parte de cima, né? E soca na barriga, pega lá, puxa, o negócio enrola todo, uma merda. As alças que tinham, sei lá, 2-3 dedos de largura, as alças que vão no ombro, elas chegaram no meu ombro como se fosse um fio de nylon. Eu botei aquele negócio, parecia que eu tava de tomara que caia. Ela tava enrolada, é isso? Ela enrolou, esticou, virou uma navalha, mano. Virou um cabo de aço. Eu botei aquela porra no meu ombro, sabe, assim, sangrando. Aí... Eu tô imaginando a cena. Nossa, a cena foi uma... Não, uma cena, gente, uma hora rebolando lá no camarim. Mano. Quando eu olho no espelho, debaixo do meu braço tinha um outro Azaghal saindo assim. Toda a pele e banho ali que tava sobrando, vamos dizer assim, resolveu escapar por debaixo do braço. Ai, meu Deus. Conversando com outro eu assim do lado. Oi, tudo bom, Azaghal? Tudo bom, e você, Azaghal? Braço assim, apoiado. Você tá apoiado o braço assim em cima? Apoiado na banha e no queixo, assim. Que merda. Como esse negócio de... Como não, você aí eu entro... Aí eu falei, você tá demorando, Azaghal. Tá tudo bem aí dentro? Aí eu falei, eu estou escondendo o meu outro eu aqui. Ele falou, eu estou conversando com o Azaghal aqui dentro. Aí eu falei, impossível. Aí eu tirei. Aí ele saiu putaço. Não quero comprar essa merda. Aí devolvi a cinta encharcada. Tava, cara, tava encharcada. Não, tava... Era assim, usar um negócio desse é que nem você tomar banho e depois ir jogar futebol. É igual. Uhum. E aí depois você vai na reunião. Depois de uma hora... Aí eu fui botar, aí eu fui testar a outra, que é desse negócio aí. De colchete. Eu falei, de colchete é melhor. Era macacão, não tinha botão, não tinha nada. Uhum. A segunda era um colchete. Colchete são vários ganchos. Primeiro, quando você bota, o colchete vai te rasgando todo. É uma merda. É uma merda. E depois, aí é idade média, maluco. Você começa a fechar... Primeiro, não é fechar um colchete normal. É pegar um colchete, esticar 130 metros. E quando você tá com o braço assim, tremendo na frente, as mãos assim... Força máxima, sabe? Musculação. Aí você tem que enganchar um mini ganchinho num mini negócio. Aí você tem que fazer isso, sei lá, 80 vezes. Caraca. Eu tava exausto no primeiro colchete e tava aquela explosão. O colchete esmagou a minha barriga, eu virei um 8 na hora. E o corpo todo subiu. Virou uma pomba. Virou uma pomba. Virou uma pomba. Meu pescoço desapareceu. Minha cabeça inchou. Aí eu falei, impossível usar essa merda. Impossível sair de lá, putaço, cara. Aí falou que a mulher que não queria. Eu falei, eu vou assumir meu corpo, aceitar meu corpo. Eu me amo assim mesmo. Eu me amo assim mesmo, porra. Caralho, meu irmão. Que inferno, cara. Que inferno. O Faustão deve ser uma cinta humana, então. É, né? O Faustão. Eu virei o Faustão. Quando eu apertei o primeiro colchete, eu virei o Faustão. Foi exatamente isso que aconteceu. Olhei pro espelho e falei, ô louco, meu. Mas ô Gaveta, teu médico mandou tu usar cinta? Não, mas os médicos não mandam. Mas eu tô na dieta líquida ainda, gente. De repente não cheguei nesse ponto ainda. Ah, vou botar a banha pra dentro da calça, beleza. Não, cara, a gente dá um jeito. A mochila que eu falei. Mochila. Bota a mochila, mochila aberta por trás, puxa tudo e joga lá dentro. A maioria dos bariátricos, eles pegam tudo, puxa pra baixo e bota pra dentro da calça. Quem se perguntar alguma coisa, você fala que você tá excitado. Pronto, tá louco. Enrola, né? Que é bem dotado, né? Puxa, enrola e bota dentro da calça. Exato. Bota aquela... Compra aquelas bombas de vácuo pra aumentar o pênis. Sabe qual é aquela bomba suecas? Só que sim, faz com a banha. Solta a banha na bomba de vácuo e bota dentro da calça. Vou arranjar alguma função pra isso, cara. Dá um nozinho. Ai, cara, mas eu vou te falar, cara. Vá, eu acho que você tem que ir lá testar uma cinta pra ver como é legal. Não, não, só obrigado. Depois. Não vou deixar murchar mesmo e vambora. Não, e quando ele saiu hoje da lá da... Foi hoje isso. Ele foi testar essa cinta hoje. Eu fui testar pro programa. Mentira. Pra gerar história. Mentira, ele queria pôr da cinta. Aí ele saiu de lá e falou assim, ele virou pra mim e falou assim, você não vai contar essa história no Nerdcast. Aí eu falei, pô, por que não, cara? Eu tava chorando de rir por dentro, mas eu tinha que manter a pose, né? No meio da loja. Ele putaço dentro do negócio. Ele, porra, tem que tomar 3 ansiolíticos pra meter essa cinta aqui. Eu falei, é bom que eu não preciso fazer mais aeróbico na academia. Ah, eu faço a musculação, volto pra casa e boto a cinta. Pronto, uma hora de bicicleta. Gaveta, eu saí encharcado. Eu falei testa, pra ele. Molhada. Eu falei, tenta deitar. Isso, na loja. Aí eu ia chegar lá. Aí e vestir deitado. Vestir deitado é mais fácil. Aí filma. Deita na loja e começa a apertar a cinta. Isso. E o pior é que o cara sai da... Depois que ele conseguiu apertar as 80 garrinhas, ele sai com vários cotocos de Azaghal saindo por todos os buraquinhos. Ele vai ser uma agressão de tripofobia, sabe? Life find a way. Tripofobia não vai aguentar olhar pra ele. Life find a way, cara. Pelanca find a way. Velho, vai sair pelanca por cada botão de aquele botão, aquela coluna vertebral de pelanca, né? Saindo pelos colchetes. Ainda tem a chance de estourar todos os colchetes e mandar um monte de gente pro hospital, né? Ah, é, mano. Granada. Tentar terrorista em Nova York. Era muçulmano, não. Era um gordo. Um gordo de cinta. Gordo que explodiu a cinta. O gordo pra... Ah, depois arranca, gente. Passa... Eu falei, eu não me importo de virar o Frankenstein. Ficar toda retalhada, mas não vai ficar pelanca, não. Pô, mas tu já viu? Eu fiquei um pouco horrorizado. A pessoa, olha, você pode tirar um pouco a pele com a cirurgia. Olha aqui, essa pessoa acabou de operar. Ah, Frankenstein! Mas foda-se. Pelo menos você fica sem pelanca. Olha só, essa aqui é a minha cicatriz. Parece uma lacraia do filme do King Kong. Que é aquela lacraia gigante. Caralho, cara. Não sei se aquilo é melhor que a pelanca, não. Eu fiquei realmente na dúvida se é melhor que a pelanca. Ah, não, depois some. Cara, eu não vi ainda alguém. Por favor, me mostre uma cirurgia que não deixou marca. Tem um reality show de gente que arranca a pelanca fora. Só pessoas que arrancam a pelanca. Some. Então, no outro dia... E o médico, filha da puta, ele chega lá na sala de cirurgia. Mostra a pelanca. Fora. Olha aqui que eu tirei de você. Oh. Pô! Caraca, mas é um lençol. Mas tem que tirar, gente, que se não tirar, e for muito grande a pelanca, dá frieira, dá problema de pele, é uma merda. É, não, gente, tem que... Não, isso não tem jeito, esse é reparador, aí o plano cobre. Eu conheci um cara que fez a cirurgia, ele emagreceu também muitos quilos, e ele tirou, e era bambolê de cicatriz, era... Ele tirou 360. Sabe qual é? Corta assim e puxa pra baixo. Eu quero saber como é que opera no espeto? Bota a pessoa no espeto e opera? Não sei, em pé. É que nem um boi lá no condomínio da minha mãe. Amarra os braços no gancho, que nem um predador, né? Corta. Porra, corta é possível. E puxa pra baixo. O mamilo do cara parou na cintura. Nossa. Que nóis. Aí depois ele faz um mamilo fake em cima, assim, né? De tatuagem, né? Eu falei pra portuguesa, se eu fizer essa cirurgia... Ah, não começa com essa nojeira. Não, não é nojeira, é prático. Ah, fica escroto. Ele adora agredir. Vai agredir. Vai ser um momento de agressão. Eu só tô sendo prático. Uh-huh. Se eu fizer a cirurgia reparadora, a remoção de pelanca, uh-huh. o nome científico é reparadora. O nome verdadeiro é remoção de pelanca. Uh-huh. Eu vou falar pro médico, olha, já que você vai puxar e esticar tudo aí, lima, umbigo e mamilo. Uh-huh. Vai ficar flat. Lindo mesmo. Vai ficar... E bota uma forma de gelo na minha barriga, pra ficar já o six-pack. Tanquinho. Tanquinho. Porra, imagina tirar um umbigo e tirar mamilo. Eu lembro na piscina, não vai saber se tá vindo de frente ou de costas. Ah, que ótimo. Só vi vantagens. Parece um boneco, né? Um boneco de plástico gigante. O melhor personagem do Afonso Solano. Gente, uma vez eu tava na loja de lingerie experimentando lá sutiã. Aí tinha uma mulher que estava na cabine do lado e a cabine dela tava aberta e ela não tinha umbigo. Aí ela me viu olhando com cara de pavor pra barriga dela, que eu não tava entendendo. Eu falei, olha, alienígena, que merda é essa? Aí ela olhou pra mim e falou assim, ah, pois é, eu fiz a plástica, mas o ponto do umbigo saiu e eu não voltei lá pra fazer outro umbigo. Caraca. Que é um umbigo fake, né? Depois eles fazem um fake. Eu não vou falar, eu não quero umbigo fake. Ô, David, cala a boca. Cala a boca. Você vai botar uma azeitona, botar um morango no meu umbigo? Cala a boca. Tem que ter a porra da merda do umbigo, gente. É o centro ali. No centro de quê? Puxaram todo. É escroto, cara. É muito escroto no teu umbigo. Eu vi a mulher sem umbigo, é assustador. Faz um umbigo em formato de caveira. Tatuagem 3D, tô dando uma ideia de negócio aqui. Você pode ser um cirurgião plástico, você faz só umbigo irado, só formato diferente de umbigo. Faz um umbigo do Star Wars, umbigo de caveira, umbigo de tudo. Umbigo do Darth Vader. Do Darth Vader, a capacete do Darth Vader não tem umbigo, sabe? Que escroto. Não, não umbigo. Você nasce, umbigo morre. Então, mas aí você. Todo mundo tem aquele buraquinho que é. Mas eu não quero que ser prova que você mundo. Não é filho de chocadeira. Mas eu não quero ser filho de todo. Eu não quero ser igual a todo mundo. Ele quer ser filho de chocadeira, é isso mesmo. Azaghal de umbigoless. Ah, caraca. Como você nasceu? Que... Nasci do céu. Nasci. Que nojo. Ah, tô ok. Só não, nunca mais tira a blusa da minha frente, só isso. Por quê? Você me poupa, eu vomitar todo dia. Caraca. Você tá uma cicatriz do tamanho de um planeta, foda-se, mas esse buraquinho faltando aqui... Ah, mas esse buraquinho um cara, mostra que nós somos humanos. Olha, você aí nasceu como todo ser humano, de outro ser humano. Tira a roupa, tá de cinto, não é minha cicatriz de bariátrica. Não, gente, olha, esse final de semana, esse final de semana eu fui comprar uma calça nova, porque tá foda, que minhas calças estão tudo de palhaço, aquela calça de palhaço que você mete a bexiga dentro e começa a estourar, sabe como é que é? O Jovem Nerd do Nerd Office parece que ele tá usando a blusa do pai dele. Foda. O Jovem Nerd não tá fazendo exercício, tá virando um homem flácido. Ah, é porque logo. Você também não tem pelanca nenhuma, não. Não, eu tô bem mais rígido aqui, ó. Minha batata da perna. Ah, tá. Só conversou com o Zaga hoje no camarim. Você tá aqui na batata da perna aqui. Pensando o quê? Tu virou pela sacanagem. Eu sei que eu fui na loja, eu gostei de um vestido e ao mesmo tempo uma outra garota também gostou. Só que eu peguei primeiro e eu experimentei. Aí a porra do vestido apertou no meu braço. E a garota tava em pé esperando eu rejeitar o vestido. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas eu ainda vou emagrecer. Aí eu perguntei pra vendedora, está na promo? Aí ela, não, essa aí é da coleção nova. Eu falei, ah, não, então tudo bem, então pode dar. Aí eu dei pra garota. Aí ela falou, mas você vai emagrecer? Como assim? Eu falei, ah, não, porque eu ainda tô emagrecendo, eu fiz bariátrica. Ela, ah, eu também. Aí pronto. Olha aí o conflito. Aí começa, mas você fez há quanto tempo? Aí daqui a pouquinho tava as duas dentro da mesma cabine e ela mostrando todas as cicatrizes de guerra dela. Ela fez a 360 e mostrou. E mostrou cicatriz. Eu faria. E ficou como? É, ficou cicatriz. Mas aí ela vai de maiô e fica ótima. Bota maiô, fica ótimo. Tá certo. Mas eu não vou fazer essa 360 não, gente. É muita loucura isso aí. Como é que você vai deitar? Fazer só na frente. Mas 360 pra quê, né, gente? Ué, eu não tenho pelanca nas costas. É, mas tem gente que tem, né? Aí, Dave, esse é o segredo. Repuxa tudo pras costas, corta nas costas, a banha, faz só uma cicatriz gigante nas costas. Pega a coluna e bota uns espetos na coluna. Eu tenho a sorte que a minha barriga não caiu. Isso é uma vantagem, vai. Minha barriga não caiu, não. A minha também não, ela já tava A caída. Minha só tá mole? É isso que eu ia falar, a minha já tava caída também. Caído. Ela só a minha barriga só não tá agora. Ela tava caída. Ela mas só aí, aceitou. Mas aí é fácil, eu vou fazer abdominoplastia pra ficar tanquinho lá, pra ficar saradada. Eu quero barriga chamada. Quero, meu filho, bater. Faz, é né? Muita flexão. Não dá pra botar a chapa de aço dentro da barriga. Meu amigo, fica reto. Eu vi a garota ficou uma tábua. Acho que eles botam alguma coisa lá dentro. Uma tela, sei lá. Bota caixa de ovo. Caraca, a garota tava uma pedra. Tava barriga dura. Foda. Era cocô que ela não fez. Cocô que ela não fez. Bariátricas Selvagens. Versão brasileira Nerdcast. Hoje eu fui tirar sangue, aí tava chovendo pra cacete, eu tava sem saco de ir pra academia. Aí eu mandei uma mensagem pro personal. Então, demoraram pra achar minha veia, aí tá meio dolorido aqui no meu braço, acho que não vou poder malhar hoje não. Só que eu tava do lado do personal, porque eu tava fazendo a minha aula. Ah. Aí eu falei, isso é historinha. Manda vir e fala que você vai fazer só perna aeróbico hoje. Ele falou, não, mas dá pra vir pra fazer outras coisas, não precisa trabalhar braço. Aí eu, puta que pariu. Certeza, eu falei, tem certeza que é o Zagal, eu sabia que era ele. Falei, tem certeza. Falei, porra, nem pra me aliviar no dia que eu tirei. Falei, então tá, tô indo aí. Aí ficou roxo teu braço. Caraca, o cara arrancou meu couro hoje. Tá vizinho aí. Tá, não ficou roxo mesmo, não. Cara, mas o personal arrancou meu couro. A queria faltar de palhaçada. Hoje, tá eu saí, hoje eu saí passando mal. Falando em personal, ai, a galera tá com personal, vocês estão com personal. Ah, tamo, gente. Tamo com personal, eu vou falar gente. Pra você. É bem importante. Primeiro, é senão você vira esse saco flácido que o Jovem Nerd se transformou aí. Porque você foto, tá sarado. Vocês viram a foto nos stories. Era do Jovem Nerd. Ah, assustador, maluco. Aí, tá Nerd Player, inclusive, também. Aí, outra coisa. Esse cara que a gente tá fazendo, Fabiano, ele é excelente mesmo. Ele é muito, foda. Muito bom, muito profissional. Ele falou, o seu corpo de gordo, ele tem um centro de gravidade muito diferente. Porque você tem uma pança. Então, os seus músculos são, por exemplo, da coxa, são muito mais fortes na frente do que atrás. Atrás, você tem o que eles chamam lá de encurtamento, né? Que os músculos da parte de trás e e interna da coxa são fracos, por exemplo. E o seu músculo da frente da coxa é mais forte. A sua lombar também também tem uma musculatura deficiente, sabe, e tal. Então ele tá fazendo toda uma série de exercícios justamente pra fortalecer os músculos que estão enfraquecidos. Exato. Por causa do sobrepeso, por causa da nova distribuição de peso e de equilíbrio que o corpo tinha e vai passar a ter com a perda brusca de peso. Bem maneiro, bem importante, cara, que se for com qualquer... Você pode ir malhar e tudo bem, não acontecer nada, mas você pode ter uma lesão. Mas esse cara sabe o que tá fazendo. E esse cara, então, tu vai fazer, cara, procura um malandro que realmente tem alguma expertise nisso, porque faz diferença. Eu vou fazer, eu quero fazer pro personal também, porque eu tenho um problema no meu joelho. Também, mas é, ainda tem complicador. Eu tenho um complicador. Meu joelho ainda não tá 100%, a musculatura ainda tá um pouco atrofiada, então eu tenho que fazer com alguém pra ficar em cima, né, pra ficar olhando. Então. É, mas é, perder peso vai ajudar pra caramba, né? Com certeza. Você não vai, cara, mais forçar o joelho. Não, tem outra coisa, o personal trainer você pagou e o cara tá lá te esperando. Não, você não falta. Personal trainer a gente não falta. Eu não falto. Nunca deixei ele me esperando. Cara, eu já perdi. Uma hora te falando assim, meu braço tá doendo. Ah, mas aí eu sabia que ele, depois de você, ele ia me atender ou ele ia embora. Aí, enquanto ele ainda estava te atendendo, eu mandei mensagem. Ah, então, demoraram pra tirar meu sangue, achar minha veia, tá meio dolorido. Eu já perdi, contando com a dieta que eu fiz, inclusive, antes da cirurgia, eu já perdi a minha filha de peso. Caraca, foda. Que é 20 quilos, 20 e pouquinho. Você emagreceu que 20 quilos? No total, com a dieta. Sim. Aff. Eu perdi 14 na dieta líquida e 8 antes. Então foram 22. Caraca. Que dieta líquida é isso, Biba? O Gaveta é uma máquina de emagrecer. É muito rápido mesmo. Você é muito rápido, Gaveta. Eu já emagreci, no meu total aqui, eu já emagreci 32 quilos. Caralho. Mas daqui a pouco tu tá assim, na tua velocidade aí. Ah, tu vai tá mais. Não sei. Eu tô chegando na fase que agora eu vou começar a ir muito lento. Eu perco esses primeiros quilos muito fácil. Vai, cara. Depois daqui fica... a pouco você vai estar na academia, meu. É, não vai. Sim, dar sim. Dia 27 já tô na academia, tá lá. Mas, assim, imagina isso, cara. Eu andava... É a mesma coisa que eu pegasse minha filha do colo, na cocunda, e ficava com ela andando com ela. Na verdade, ela tá na tua barriga, né? Não tá na tua cocunda. Não, tá distribuindo. Eu engolisse sua filha. Um neném de 8 anos. Exato. Um neném de 8 anos. Eu cheguei e falei assim, dá licença que eu vou descansar um pouco. Vou botar ela pro lado. Foi isso que eu fiz. Por isso que meu pé doía o dia inteiro. Exato. Agora, eu subi escada e não fico que nem uma retardada ofegante. Eu ficava com a língua no umbigo. Agora eu subi escada tranquilo. Se eu tiver que correr, eu consigo dar umas corridas. Corridinhas e não ficar me arrastando pelo... É, ridículo. Não, agora tá tranquilo. Mas vem cá, eu quero saber uma coisa. Agora, já que vocês são três aí que fizeram juntos e tudo mais, tá rolando guerrinha de peso, quem pede mais? Não, não tá. Mas o Azaghal tá ganhando. Não, cada um tem uma proporção diferente, né? Eu tô ganhando, Jovem Nerd, não penso. Não, por exemplo, eu coloquei uma meta pra mim. A mulher eu já tô, é mais difícil, né? Não, então, mas eu tô chegando na meta e tô falando, ih, fudeu, vou ter que emagrecer muito mais. Eu coloquei uma meta inicial, aí eu tô chegando e falo, puta, é ruim, hein, tem que emagrecer. Assim, né? Tipo, eu tenho a minha meta também lá. Quando eu chegar perto dessa meta, eu já vou tranquilizar. Porque quando eu tiver, por exemplo, faltando 10 quilos pra meta, é o que eu vou tirar de pele. Não, o meu faltam 12 pra minha meta. Cara, que... Não é assim, tu, o Jovem Nerd é o Big Brother lá das peles. Quantos quilos o cara tira de pele das pessoas? Uns 3, assim. Tira mais. Depende, se a pessoa for muito, muito grande, aí tira mais, mas a média tem que assim. Tem que ser um cara gigante, gigante, mais de 200 quilos. É, aí é escroto. Aí é, fudeu. Aí fudeu. Tava na expectativa de tirar uns 10 quilos de pele. Aqui 10 quilos de pele. Não, o meu faltam 12 quilos pra minha meta. Então, eu já olhei assim no espelho e falei, fudeu, tem que emagrecer muito mais. Pelo menos uns 25 quilos ainda. A minha meta é muito simples. As pessoas sempre me compararam com o André Marques. Eu sou o André Marques emagreceu, então eu tenho que emagrecer que nem ele pra continuar igual a ele, zoar ele. Então só isso. Ele tá sarado, ele ficou sinistro. É isso aí. Eu era gordo que nem ele, agora ele emagreceu, eu falei, bom, não pode. Só por isso que eu fiz a operação. Mas parecido. O André Marques é um exemplo que deu certo e que a gente deve seguir. Por que que deu certo? Porque ele malha e ele não come merda, ele come tudo de dieta. O Jovem Nerd quer fazer hidroginástica, ficar lá com as velhinhas com macarrão na mão? Hidroginástica. Tu vai cair na estatística aí, Jovem Nerd. Olha a estatística. A minha irmã trabalha na Globo. Então ela volta e ela vê o André Marques lá. Eu falei, porra, eu perguntei, porra, e o cara tá bem mesmo? Ela tá, mas ó, ele anda com a marmita pra cima e pra baixo. É. A alimentação do cara é controladaça, assim. Ele leva uma marmitinha da comidinha que ele faz certa. Por isso que ele tá tudo assim, orgânico, entendeu? Tudo. Ó, vou falar, eu tive em São Paulo, Jovem Nerd tá de prova. Tive em São Paulo aí durante o CCXP. Fui na academia do hotel, malandro. Tá certo. Essa é a vantagem da academia, certo. Realmente. Que quando você viaja e vai pro hotel, o hotel normalmente tem academia. Você pode continuar o exercício. Esse não é o Azaghal que a gente conhecia. Ele mudou realmente. Mas quem tem costume de ir pra academia, assim, o Afonso Solano, toda vez que a gente viaja, isso aqui, ele vai lá pra academia do hotel também. É, essa é a vantagem. Se você for fazer natação, quando tu viaja, não tem natação. Essa que é foda. Né? É que musculação, vamos lá, gente, é saco, né? Vai pra um hotel que tem piscina, isso é nada. Paga mais caro. Ai, é pra aquela... pelanca balançando, né? Aquela raia, a raia. A raia, né? Esse é o problema. O cara também começa a jogar camarão dentro da piscina pra alimentar. Come, come. Bariátricas Selvagens, versão brasileira Nerdcast. Sabe uma parada que eu tive muita dificuldade? Beber água. No começo, aquele copinho de 50ml, a água não descia, parecia uma pedra, maluco. É, mas eu também, eu dava um jozinho. Mas eu forcei. Agora, eu tomava essa sopinha asquerosa, eu forçava e tomava. Mas eu tomava sopinha asquerosa, água de coco, Gatorade. Inclusive, o médico mandou tomar Gatorade por causa da sonda, né? Do dreno. Não era a sonda, era o dreno. Eu não podia tomar Gatorade, eu não posso tomar Gatorade. Só a partir de amanhã. É, ele falou assim, toma aí, porque pra ver se o dreno tá vazando. Então é Gatorade azul. É, eu tomei, mas eu fiquei na paranoia. Eu tomei, ô meu Deus. Eu tomei de manhã no dia seguinte, foi lá logo curativo pra ver se tava azul, mano. Fiquei apavorado, cagado. Mas a água demorou. Assim, eu tomava forçado, mas era um terror. E eu tinha justamente sede e não conseguia beber água direito. Ela falou, toma gelado, a nutricionista, né? Eu falei, mandei um WhatsApp. Ai, não tô conseguindo beber água, me ajuda. Aí ela, toma gelado. Eu falei, já tô tomando, minha filha. Não tá adiantando nada. Hoje em dia eu consigo beber água virando. É já. Normal, eu tomo bota dois, normal. Eu tô nessa vibe de tomar 2 litros de água por dia. Aí eu comprei uma garrafa térmica, excelente. Não vou fazer propaganda que não tá pagando a gente. E fico com ela na mochila, pra cima e pra baixo. Água o dia inteiro. Boto gelo ali e só vou enchendo de água. Pois é. Maneiro, mano. Eu tô sentindo essa necessidade agressiva nesse momento. É, mas daqui a um mês você vai voltar a tomar água normal. Enquanto isso, é esse deserto, Sara, aí. É só nesse início que é ruim. É, só agora que você tá gravando Nerdcast com a boca seca, que nem a múmia, mas tudo bem. Tá igual um camelo. O esforço do tá, cara. Minha boca tá toda seca, empedrada. Tá uma bosta, né? Boca seca mesmo. Boca seca mesmo. Pô, tá. Durante a fase que a gente tava com dreno, a gente tem que tomar remédio pra dor, né? Maluco, o remédio era tão ruim. É muito ruim. É porque tinha que amassar. Não, era tão ruim. Era muito amargo. Mas, gente, demais. Todo remédio é ruim, gente. Não, não. Remédio vai ser esse, era Lufthal. Lufthal é maravilhoso. Eu seria viciado em Lufthal. Não, Lufthal é feio. Todo remédio é cápsula. Ele é cápsula porque ele não quer soltar o podre dentro da tua boca, entendeu? É por isso. Porra, vai tomar, vai abrir um outro comprimido aí pra tu ver como é que é terrível. Cara, eu sei que era tão ruim o remédio de dor que eu só tomei um dia. Eu virei assim, eu falei assim, vamos ver a dor aí. Aí eu deixei passar o horário, a dor começou a vir, ok, eu consigo viver com essa dor. Ele parou, ele não quis. Ele falou, não, na boca eu vou vomitar. Aí eu falei pro médico, cara, parei de tomar o remédio de dor, ele já passou a dor? Não, mas eu prefiro a dor do que essa merda desse remédio. É insuportável, eu prefiro a dor, sério. Preferi lidar com a dor do que lidar com 5 segundos daquele gosto horrível. É terrível. E você não pode engolir rápido, então você tem que engolir aquela merda lentamente. E eu odeio dormir de barriga pra cima. E virar pro lado com o dreno era muito ruim, dói, né? É horrível, né? Dói. Mas foi outro cálculo que eu fiz. Eu falei assim, vamos ver até quando vai essa dor de virar pro lado. Aí eu falei, pô, às vezes eu boto um travesseiro nas minhas costas aí pra eu não cair. Ah, ela botou, aí eu fiquei, tá bom, essa dor é suportável, consigo dormir com essa dor. Cara, inclusive, minha esposa falou comigo, o milagre, pra ela já valeu a cirurgia, porque em uma semana operada deu pra de roncar. É, isso é impressionante. Para. Nossa, o Azaghal era uma metralhadora, sei lá, sabe? Era um negócio muito escroto. Hoje em dia eu chego, ele tá dormindo, silêncio, realmente. Então, minha esposa, ela falou, eu tive que botar a mão pra ver se tava respirando. Eu achei que você tinha morrido. Ai, meu Deus, ele morreu. Porque ela falou, o pior, porque assim, eu não roncava que nem desenho animado. O meu ronco é escroto, é tipo assim, parece que você tá prendendo ar e solta. Você vomita o ar. Mas você fez aquele teste do sono antes do... Polissonografia? Eu fui dormir numa clínica lá. É, escroto, a gente também teve que... Isso há uns anos atrás, que é terrível, você dorme da pior forma possível. Não, mulher, enche teu cabelo de gel, enfia aquele eletrodo, de manhã você acorda toda nojenta, você cabelo tá todo nojento. Isso, todo melecado, cheio de ponto, cara, dorme tranquilamente, claro. Dorme aí, se vira. Dorme com como se fosse um alien te agarrando, né? Não, e no meu, o lugar que eu fiz, a mulher apagou a luz, não tinha nem a TV. Dorme aí, eu fudeu, tô sem sono. Sei lá, fica português. Ela não deixou. Aí daqui a pouco ela entra no quarto. Deu uma hora lá, não pode usar o celular. Por causa dos aparelhos, ela falou que não podia. Oi, gente. Então, eu fiz uma que você vai pra casa com a parada toda. Não, olha só, eu tenho sono muito fácil, eu durmo muito fácil, mas eu demorei um pouco pra dormir nesse teste aí, eu dormi. Mas na época eu descobri que eu roncava muito porque eu tinha um desvio de septo no nariz. E aí eu operei o desvio de septo. Olha aí, o gaveta fez plástica de nariz. Não, plástica de nariz. É, todo mundo que faz plástica lá foi desvio de septo. É desculpa de todo mundo que opera o nariz. Sim, eu fiz uma rinoplastia pra deixar meu nariz gigante que nem é árabe. Que é o que eu tenho. Porra! Quem tem nariz grande denota outra coisa. Então bota enorme essa porra, doutor. Aumenta, né? Aumenta meu nariz. Aliás, quem faz. Olha, eu vou pagar minha. Dizem que quem é o homem que opera bariátrica diz que aumenta outras coisas também. Não aumenta, que a barriga diminui? Não aumenta. Diminui a gordura em volta. Exato, porque você descobre que quando você é gordo, o membro não cresce, mas a tua banha sim, então ela vai só cobrindo ele. Você vai voltar a enxergar, né? Então, ele vai afundando como se estivesse na areia movediça, sabe? Cavalo do História Sem Fim. Exatamente. Isso, o cavalo. Não fique triste. Não fique triste. Pensamentos felizes, pensamentos felizes. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.